How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are. What you are, baby. Fala, galera! Olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cash, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, o mestre das aventuras, o mestre da escrita, Léo Oliveira. É, papais e mamães cristãos, não levem seus filhos para ver o filme A Arca de Noé, hein? Ele não é baseado na história oficial da Bíblia. Fazer esse alerta para os nossos ouvintes, né, que estão preocupados com a deturbação da família. É verdade, acho justo. Né? Olha, Brasil, a que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? Entre bombas e... É, né? Deturpações bíblicas, nosso país tá só na pior. O Sasa querendo evitar o assunto pra não parecer que zoou o dia inteiro. Não, mas aqui a gente tá bombando, né? Na verdade. Tá, porra, uma explosão esse problema. Explosão, te acabou, né? Gente, estamos gravando isso aqui, né, no pós, atentado, não tinha nem atentado, né, do moço que gravou um TikTok explodindo e tal. E aí passamos o dia repercutindo os apelidos incríveis, né, como Kamikaze, Meia Bomber, Palhaço Pipoco, V de Velório. Vamos zoar idiota terrorista sim, não vai passar, né? Vai ficar marcado esse dia 13. Que ele não gostava, né, menino? Pois é, ficou eternizado, né? Marcado pelo número 13. Eu tô vendo aqui, né, menino? Joga na mãe pra ver se quica. Osama Bin Calvo, Osama Bingado, Patriota Espolita, Patriota Réveillon, Patriota Palhaço Pipoco, eu amo. Palhaço Pipoco é tudo. Palhaço Pipoco é muito bom. Esse também é ótimo. Bomba Meu Boi. Também amo. Open Calvo, Gado Atômico, Gado Oshimi Kawasaki e Estralinho do Bolsonaro. Meu Deus. Estralinho. Eu amo. Olha. Estralinho do Bolsonaro. Ai, que maravilhoso. Mas é isso, né? Daqui a pouco o Marcelão vai estar conosco aqui, né? A gente tá fazendo sua degustação, que ele faz todas as noites quando a gente tá gravando. Então, vamos ter daqui a pouquinho o nosso o homem, o mito, a lenda, Márcio Zanon. E enquanto isso, eu e o Léo vamos aqui passando pelo glorioso bloco de notícias e amenidades. Né, porque a gente tá gravando na quinta-feira, obviamente, e amanhã, sexta-feira e sábado, vai ter Linkin Park no Brasil, né, lá no Allianz, né, que inclusive virou Linkin Park lá, fizeram uma brincadeirinha, né, mas eles já confirmaram que vão voltar pro Brasil em 2025, tá? Ó, oh. Tá confirmado. Vai ter show no Rio, em Brasília, São Paulo e Curitiba, tá? Vão ter aí os shows do Linkin Park em 2025. Eu tô até procurando aqui pra ver se eu posso dar as datas certinhas, pra não... Depois as pessoas falarem, ai, não dá o serviço direito. Aliás, eu vou fazer uma reclamação pública aqui, hein, senhor Eduardo Sasser. O quê? Que esse grupo do Logado que passa o dia falando de coisa que não interessa pro brasileiro, não me avisou que ia ter show do Kini em São Paulo e no Rio, só porque é uma banda que só eu gosto. E eu perdi a grande turnê, era tudo que nem porque vocês não me informam de coisa que eu não tô informado. Desculpa, né? Eu sabia que viria, mas eu não sabia que você viria. Sabia e não me falou. Meu Deus, traição máxima. Tô saindo desse programa agora. Eu vim em algum lugar que ia ter. que eles iam fazer. Nossa, eu fiquei arrasado. Ah, não fica não, né? Eles vão voltar. Vão sim. Era a turnê do meu álbum favorito. Era 20 anos, não era? De alguma coisa? É 20 anos do Hopes and Fears, que é o primeiro álbum deles. Olha aí. É onde tem o grande hit, Summer Only We Know. Sim, Summer Only We Know, Everybody's Changing, She Has No Time, só os hinos. Os grandes hinos. Mas eles vão voltar, né? Tenho fé, tá? E dando serviço aqui do Linkin Park, é 8 de novembro, Rio de Janeiro, 10 de novembro, São Paulo, 13 de novembro, Brasília. Taylor Rocha falou que vai balançar a cabeça, balançar o cabelo. E 15 de novembro, Porto Alegre, não é Curitiba não, é no sul, mas é Porto Alegre, tá? Fazer aí o grande hit, Linkin Park. Mas não vai ser com Chester, né? Não, e Chester é só mais perto do Natal, né? Não, porque Chester faleceu, né? Mas é com a moça nova já, a nova Chester. Sim, Chester. Achei que você ia falar que Chester só com mesa branca. Ah, toca! Não... Jamais farei isso. Jamais, vocês já estão fazendo piada demais com os mortos, né? Ah, amigo, mas eu tenho que dizer assim, as pessoas falam, ai meu Deus, o inferno. Amigo, o cara se propôs a sair de casa pra tacar bomba no STF. Jogou no estátua, né? Gente, problema dele. Só a estátua devolveu pra ele. Exato, falou, não quero, obrigado. Eu, hein? Gente, eu tomei um susto, que eu tava jantando, né, na quarta noite. Aí o Luciano Guaraldo me mandou assim, Brasília tá explodindo, aí o quê? Aí eu fui ver a notícia no meio da mesa, a gente viu, né, o Meia Bomber lá, soltando fogo de artifício na Praça dos Três Poderes, eu fiquei, meu Deus. O que está acontecendo? What's going on? What's happening? Olha. Né? Mas foi esse bafo aí, esse bafão. Ah, o que mais a gente tem aqui? O que mais a gente tem aqui? Menino, parece aí, né, que tá aí nas últimas negociações pra gloriosa Sophie Turner, né, nossa Sansa Stark, ser a Lara Croft na série de Tomb Raider da Amazon, que é produzida e roteirizada por Phoebe Waller-Bridge, né? Eu fico imaginando o quão chato vai ser isso, né? Eu acho legal que a aparência de Lara Croft pode ser qualquer coisa, né? Pode, qualquer coisa. Porque já foi Angelina Jolie, já foi outra menina latinex, agora vai ser Sophie Turner. Sophie Turner, ruiva. É, só botar uma trancinha e pronto, Lara Croft. Ah, foda-se, é isso. Botou uma trança, amigo. Hoje em dia não tem mais essa coisa de gender, não tem mais essa coisa de etnia. Que? O que importa é acreditar, entendeu? Adoro, não tem mais essa coisa de gender. Tipo, do nada Lara Croft, não binário. Ah, pode ser o Lara Croft. Mas Lari é Croft. Lari, exato. Tá. Agora pros fãs aí, menino. Acho que você também é fã, né? Que Mythic Quest ganhou data de estreia. Vai voltar aí, quarta temporada. Menino, sou fã. Não quero service, mas não vi a terceira até hoje. Eu tenho ela do meu pendrive há anos e nunca assisti. Literalmente anos, porque em janeiro faz 2 anos que estreou. Não, eu comecei ela, acho que eu vi o primeiro dela, pra não dizer que não vi nada. E aí eu fui baixando semana a semana, e aí eu nunca mais vi o resto. Já peguei a Apple de graça, já peguei a sua Apple, já peguei a Apple de Henrique, nunca vi a terceira de Mythic Quest. Meu Deus do céu. Mas adoro. Gosta muito, né? Mas tá aí, né? Então, dia 29 de agosto, janeiro de agosto. 29 de janeiro, estreia a nova temporada, a quarta temporada aí de Mythic Quest, tá? Vem aí. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Vem aí. Para os gamers, né? Para os gamers. E os gays também, que geralmente são gamers. Sim, Darwin, que é gamer. Gamer e polonês. E fã de Mythic. Exatamente. E Amanda também, que é gamer também. E vai ser. A Amanda disse que já confessou que também não viu, não. Ih! Muitas revelações, hein? Ela falou que não consegue mais ver série. Ah, é verdade. Ela falou que ela tá essa coisa meio cansada, né? Nesse ato, né? Não consegue acompanhar. Menino, Fernanda Montenegro entrou aí pro Guinness Book, né? A nossa atrizona do momento. Aliás, eu vou perguntar aqui. O senhor assistiu Ainda Estou Aqui já? Ou ainda não? Amigo, vou ver não. Detesto coisa de ditadura. Foi mal aí. Mulher, meu Deus! Não, tô vendo. Tem que prestigiar o cinema nacional, ainda mais quando é filme bom. Ah, eu vou ver quando chegar na TV, tiver que fazer a chamada, eu vou assistir. Que vai virar minissérie no Globoplay, né? Vai ser minissérie no Globoplay. Provavelmente no começo do ano que vem, né? Geralmente é assim. Mas a Fernandinha foi, entrou aí pro Guinness Book porque ela fez aquela leitura de Simone de Beauvoir, né, lá em São Paulo, e tinha mais de 10 mil pessoas. E com isso, então, ela se tornou a bambambam, né, do evento aí, com mais pessoa lendo Simone de Beauvoir numa noite. Nossa, que recorde específico. Menino, eu fico impressionado com o Guinness Book, que é uma série de recordes muito específicos pra muita coisa, né? Eu fico bem, bem perplexo, se é que eu posso dizer. Porque tem pra tudo, tudo que você pode imaginar tem recorde. Outro dia eu tava vendo no America's Got Talent, que vira e mexe, vai, eles vão lá pra bater algum recorde, né? E aí, um dos recordes que o cara ia tentar bater era o de maior quantidade de cuecas que ele consegue colocar sobreposta, né? E tipo o Joey, né? Com as roupas. É, aí ele não conseguiu botar. Acho que ele tinha que botar... Você não sabe do que eu tô falando, né? Sobre Friends. Não, deixa quieto. É porque tem um episódio que o Joey bota várias roupas uma por cima da outra, igual me fez com cueca. Mas com qual a finalidade que ele bota várias roupas? Eu não lembro o motivo. Ele só quer botar as roupas mesmo. É o Joey, né? Ele é um personagem que faz essas coisas. Mas é bem icônico. Até o Funko dele que eu tenho aqui, é ele com as roupas tudo. Com as roupas? Ah, eu amo. Que tudo. Ah, menino! O que que temos aqui? Você viu o Oasis dando esporro nos cambistas, viado? Assim, não. O que que fizeram os Gallagher? Porque abriu as vendas pro show do ano que vem, né? E os ingressos são intransferíveis, né? Do show do Oasis, são intransferíveis. E aí começou a ter uma denúncia que os ingressos estavam sumindo muito rápido e tal, nananã. E eles foram pro Twitter, o X, e começaram a printar as denúncias das pessoas falando, gente, não sejam burros, não comprem ingressos de cambistas, porque os ingressos não são intransferíveis. Você comprou, é seu, não pode ser de mais ninguém. Então não sejam burros, não comprem ingressos de outros sites, de outros lugares que não a bilheteria oficial. Não sejam burros. Mandaram a letra, usou esse aí, né? E as pessoas, meu Deus... Se eles estão falando, deve ser verdade. Ah, mas é foda isso, porque... Aí, beleza, digamos que, né, na melhor das hipóteses, ninguém vai comprar, os cambistas vão ter que embolsar o prejuízo. Aí as pessoas não vão conseguir no show, o show vai estar vazio, porque é intransferível. É, mas eu penso que talvez pode ser uma coisa que, a médio prazo, talvez você consiga criar uma cultura de, tipo, tá bom. É claro que é ruim pra, assim, ah, eu comprei o ingresso... Não vou poder ir, você quer comprar, e eu não posso te passar esse ingresso, tudo bem? Sim. Mas eu acho que é muito importante coibir, porque tipo hoje a gente tava lá em Polvo Rosos pra poder comprar o show da Olivia Rogéria de Curitiba pro meu amigo, né? E assim, 10 e 1 já não tinha os ingressos, como assim se abriu às 10 da manhã? Olha. 10 e 1 não tinha os ingressos mais. É assim, eu acho que algo tem que ser feito de fato. Não sei se é esse o caminho, porque assim, eu acho que para algumas poucas pessoas que vão ver o argumento dos Gallagher no Twitter e não comprar, vai ter muita gente que vai comprar e levar golpe, né? Então, será que realmente é esse o caminho para... Ou é limitar por CPF, né? CPF não, porque é Estados Unidos, mas enfim. É. Social number, alguma coisa que... Não sei, cara, tem que... Porque é bizarra a situação que a gente chegou de cambista. Não, é muito louco, muito louco. Você vê, artista sem demanda, Cristina Aguilera, né? Fui comprar meu ingresso, comprei o ingressinho lá, sucesso demais. E aí, a Amanda tinha esquecido de comprar. A Amanda falou, não, tô conseguindo, não tem mais ingresso do... Só tem pista, acho que eu vou pegar a pista. E de repente não tinha nem mais pista. Aí, a gente deu sorte, a gente ficou atualizando a página 1 milhão de vezes. E aí, a gente conseguiu comprar. Mas, assim, tá... Por que que os ingressos da Cristina Aguilera, sem demanda, acabaram em 5 minutos? É muito estranho. Então, quando a gente foi pra Vegas ano passado... É aquele, né? Que não sabe nem mais que é a viagem. É, a gente pensou em ir na residência da Adele. Que porra, é uma residência, cara. Ela tá lá há meses. E aí a gente foi ver no site, tipo assim... 3 meses antes do negócio, tudo já tinha esgotado. E aí eles estavam vendendo Ticketmaster, naquele negócio tipo de cambista oficial... A 30 mil dólares. Eu falei, ué. É o quê? Então acho que ninguém vai, né? No caso, vai ficar vazio a residência da Adele. É, vai só a Adele. Então ela cancelou, né? Gente, que absurdo. Eu acho muito estranho esse negócio dessas vendas de ingressos, assim. Eu tava até vendo também, obviamente, outro métier, mas a mesma coisa que acontece. Tipo, essa semana também teve a venda dos ingressos da Fórmula 1, né? Que, tipo, também são muitos ingressos. Aí teve a pré-venda, e aí a venda foi nessa segunda-feira agora. E aí, tipo, um minuto, tinha acabado todos os ingressos. E aí, pra piorar, começaram a difundir um site que era, tipo, idêntico, que no caso era o site da Eventim, que era um site idêntico ao da Eventim, que as pessoas entravam lá, aparecia que tinha ingresso disponível, a pessoa comprava e era golpe, assim. Porque as pessoas ficavam desesperadas de não conseguir comprar no site oficial, né? E de repente aparece lá, gpbrasil.eventim.com.br. Igualzinho, com ingresso, a pessoa fala, pô, é agora, né? É agora que eu vou. Que inclusive deve ter sido a própria Eventim que cedeu a estrutura pro golpe, né? Que? Ah. Supostamente. E aí, meninas, as pessoas tomando prejuízo de 5, 6 mil. Meu Deus. São os ingressos caros, né? E tipo, não tem o que você fazer. É, porque a empresa não pode se responsabilizar que você saiu num golpe de um site. Exato, você não prestou atenção. Eu também acho. Mas ainda assim, é muito ruim esse negócio. E eu fico, assim, eu tentei, né? Você lembra, no passado, não consegui comprar o Rock in Rio. Porque os ingressos acabavam em 30 segundos. É muito rápido. Eu fico, mas fazer o quê, né? Quanto tem gente pra comprar, todo dia sai um otário de casa. Bom. O que mais a gente tem aqui? Menino, minha série favoritinha aí também, Agente Noturno, ganhou data de estreia, 23 de janeiro, tá? Tivemos aí um teaser maravilhoso. É segunda ou terceira? Segunda temporada. Ah, vai ser um tempo que teve a primeira, né? Tem muito tempo. Mega hit. Tem muito tempo, sim. Gabriel Basso já deve estar com a idade de lavoar. Nossa, ele tá, ó, um sapore nessa série, nesse promo. Um sabor. Você falou aí de série que demora muito. Eu vi nas últimas semanas, né? Eu vi a Diplomata 2, né? Que já tinha 2 anos, já tinha 1 ano e meio que a temporada passou. E aí passa o recap e você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Você não lembra realmente de nada. Porque é muito, muito, muito, muito tempo. Tanto que essa segunda temporada tem 6 episódios, porque a roteirista falou assim, a gente terminou a temporada, eles já comemoraram a segunda, vai ser pra daqui pouquinho, então vamos fazer 6 episódios que a história vai ser mais concisa. E aí não, levou 18 meses. Mas, ela falou, dava pra ter feito 8, mas, né, é isso. Ah, mas ela não sabia quando ia sair? Não, ela não sabia. Mas, gente... Falou que a Netflix deixou aí correr, né? Deixou correr. E falando em show, menino, tivemos aí a primeira atração confirmada do The Town 2025, né? E o Brasil vai parar, porque Katy Perry foi confirmada aí dia 14 de setembro de 2025, na última noite do The Town, né? Vai ser o show de encerramento, então, assim como foi aqui no Brasil. Não, foi o showmates que encerrou. Ela vai encerrar o show, o The Town, no ano que vem. Katy Perry aí, vendinha casada. Amei o grupo falando que depois de Estrela da Casa ela não é nem mais atração internacional. Ah, gente, Matheus matou muito com bondade, né? Sexy confidente. Falando em sexy confidente, John Krasinski eleito o Sexiest Man Alive, né, de 2024 pela Peopler. Olha aí. Concordei mais que muitos que estavam na lista, hein? Muita gente questionou se realmente... É? Krasinski seria o homem mais sexy vivo de 2024, se não Glenn Powell, né? Que realmente teve um ano incrível. Ou o outro menino, gente. Como é que é o nome dele? Que também apareceu 1 milhão de vezes. Podia ser o Jonathan Bailey. É Jonathan Bailey, também poderia ser. Acho que seria. Também teve um ano ótimo. Mas eu estranhei o John Krasinski porque, assim, sumido, né? Ano passado foi o Patrick Dempsey, né, menino? É, verdade, pensando pra isso. Mas assim, John Krasinski não aparece. A última coisa que ele fez foi aquela participação ridícula do Doutor Estranho, tem anos já. Uhum. Depois disso morreu. Então, assim. E agora boatos que é trampista, né? Que eu nunca tinha ouvido falar nessa barra. É, o grupo tá revelando coisas pra gente, né? Fiquei chocado. Será que é amigo do Meia Bomber? Ah, acho que não. Porque ele parece ser mais gente boa, mais tranquilinho, né? O que mais a gente tem aqui? Cabide de emprego, segunda temporada de Poker Face, né, a série lá da Natasha Lyonne, adicionou agora Awkwafina, Corey Hawkins e também Simon Rex pra segunda temporada dessa série incrível. Minha madrinha tá vendo, né, a primeira temporada, e ela fala, não entendo nada. Eu falei, tá tudo certo, é sobre isso mesmo. Pô, mas a Aquafina passou... Passou de grande promessa de Hollywood pra coadjuvante da Natasha Lyonne do Simon Rex. Uhum. Meu pai amado. Momentos, né, menina? O Aquafina é tão bom naquele filme com John Cena, né? Gente, e no com o Sandrinho também, né? Também. Grande carreira que ela fez aí antes de parar em Natasha Lyonne. Menino, Bridget Jones, né, vai ter o quarto filme aí. E lançaram o primeiro trailer, né, de Bridget Jones 4. Eu esqueci o nome do... Alguma coisa do garoto, About a Boy. Oh, About the Boy, quê? É, Bridget Jones louca pelo garoto, né? E nesse filme, muito triste, né? Porque Darcy morreu, né? Morreu. Ela tá viúva dele, tem duas crianças. E aí ela vai se apaixonar por dois homens, né? Chiwetel Ejiofor, que é professor das crianças dela. E o saborosíssimo Léo Woodwall, né? Eu cheguei lá só ia se apaixonar por Léo. Não tinha entendido o que ia rolar com o Tommy, não. Não, com o Chiwetel também. Ela fica dividida, torn. E o Hugh Grant fazendo o tio legal das crianças, né? Exato, amigo gay da Bridget Jones. Gente, e assim, sei que as pessoas têm o direito de envelhecer, porém Hugh Grant está fora de controle. Pelo amor de Deus, gente, alguém segura a cara desse homem no lugar. Sério, tá demais. A gente já falava de The Undoing, né, que ele tava lá com leite em pó. Mas no trailer desse filme, gente, ele tá, tipo assim, monstro da substância. Ele tá caidinho, né, menino? Caidinho? Não. Caidinho, bichinho. Você pega a Renée Zellweger, tipo assim, 3 vezes de velhice, não dá o Hugh Grant. Não, e olha que a Renée Zellweger também tá bem prejudicada, até pelos procedimentos estéticos que ela fez na cara dela. Tá, mas assim, né, não chega de cura dele. É, você tem um ponto. Mas eu acho que ele tem dado tão rabugento e legal que eu acabo perdoando esse fato dela estar apodrecendo, se desfazendo em tela, né? E não sei se você viu o trailer, eu achei o trailer bem queridinho, bem fofinho, né? Eu vi, fofo. Ela perguntando pro Léo, ah, não, que eu, né, com tantos anos, você com 30. Aí ele, eu tenho 28. Aí ela, o quê? Aí ele, na verdade, 29. Ela passada, chocada. Ai, mas eu gosto tanto de Mr. Darcy pra ter morrido assim. Eu também, mas eu, pelo menos parece que ele vai ficar aparecendo no filme, né? Meio como um fantasminha. É. Assim. Mas aí, não podia então fazer o filme deles mais velhos, vivendo felizes? Tinha que matar o homem pra ela ir pra do novinho? Exato, porque como não tinha falado nada do menino lá, do ator que faz o Mr. Darcy, eu achei que ele nem ia estar no filme. Mas aí, no trailer, quando ele aparece... Falei, ué, gente, por quê? Não aceitou fazer só pra matarem? E o filme vai ser pra vocês verem no Valentine's Day, né? Que ele é dia 13 de fevereiro, no cinema. Nos Estados Unidos, ele vai sair no Peacock e no cinema no mesmo dia. Ele é um Peacock original, esse filme. Ou seja, o Universal está esperando muito, só que não nele. Peacock tá dando certo? Tem ganho dinheiro? Menino, não, ninguém refala nada, né? Porque é só dinheiro privado. Uhum. Aí ninguém fala nada das coisas, né? Mas deve tá dando, que até hoje estão fazendo as coisas e tudo, né? Pois é, tem mais original que a maioria dos streamings que a gente tem acesso junto, né? Mas não imagino quando tem esse grande. É, não, público. E tem os originais bem legais no Peacock, né? Tem os originais bacanas. Inclusive vai voltar a minha série aí, né? Baseada em fatos reais, com aquele coco, graças a Deus. Aquela do podcast de True Crime. Hate demais. A Only Murders, né? De Querizinho. A Only Murders, exato. A Only Murders do Peacock. Lupita Nyong'o, né? Anne Hathaway e Zendaya entraram pro elenco do novo filme de Christopher Nolan, né? Que já tem no elenco Matt Damon e Tom Holland. Ninguém sabe do que se trata o filme. O Nolan tava fazendo mistério, fazendo a bicha muda. Mas parece que vai ser um filme de espionagem, né? E vamos ter aí esse grande casal, Tom Rola e Zendaya juntos. Achei queridos. Mas parece que o papel da Zendaya vai ser super pequenininho, super curtinho. Né? É porque ela tá de folga esperando a Euforia, né? Que ela revelou esses dias. Exato, que eu ia até falar isso agora, né? Que a produção da terceira temporada de Euforia começa em janeiro, né? E aí o menino lá, o Sam Levinson, falou assim, então, tá demorando pra caramba, culpa de Zend, que Zend tá aí com a agenda tarafadíssima, não tá conseguindo gravar, não tá dando atenção, então, né, atrapalhando meu rolê. E aí Zend falou, então, menino, te contar um negócio. O filme que eu gravei, Duna e Rivais, gravei em 2022. Conta pra ninguém, não. Segredo. Desde então, tô suavinha na nave. Tô fazendo nada, só esperando você chamar pra essa bosta aí. Exato, tô suavinha. Só indo ver meu namorado na Broadway, entendeu? Fugindo dos paparazzi. Mas fora isso, tô pronta aí pra ação. Você que tá enrolando, né? Mas não conta pra ninguém, não. Segredo. Eu amo. Igual o Sidney Sweeney falando, né, menino? Então, esse negócio de eufória tá atrapalhando a minha carreira. Fui fazer meus projetos. Exato. Era pra ter gravado lá o Anyone But You antes. Aí falou que ia ter terceira temporada de Euphoria, não teve. Trazou minha vida, quase perdi o papel. Mas consegui. Então, mas aí eu fico me perguntando como é que são esses contratos de série hoje em dia, que as séries, como a gente falou, que demoram uma vida pra ser produzida, pra voltar e tal. Porque assim... Você pensar, tipo, o contrato do seu Pompeu, né? Vamos botar aí, Povo de Grey's. A pessoa tá presa ali por tantos anos, ela vai renegociar depois de alguns. E ela tá presa ali num período que é, tipo, ah, grava, sei lá, de maio até setembro, depois de não sei o que, tem umas fériasinhas assim e tal. Essas séries que é, tipo, moda caralha, vou gravar a hora que eu quiser, e aí o autor fica preso. Não pode fazer um negócio e ficar esperando, não entendo isso. É, provavelmente o contrato deve ser por ordem, por quantidade de temporadas, né? Senão aqui por 3 temporadas. É, mas hoje em dia você acorda, você assina 3 temporadas, fica 10 anos, né? Tipo, esperando. Exato, eu acredito que deva ter uma cláusula falando assim, ó, se não rolar até tal, entendeu? Aí você pode release do contrato aí. Mas acho que também ninguém quer se queimar com a HBO, né? Porque ninguém sabe o dia do amanhã. A pessoa fala assim, vou segurar aqui. Não falo nem só do caso da HBO, tipo Netflix. As crianças de Stranger Things já assinaram um contrato no início da carreira delas, sabendo que elas podiam ficar presas 10 anos, que é o que tá rolando? Eu acho que não, hein? Pois é. Eu acho que não. O povo não quer se queimar com a HBO, né? Vai que entra no filme de Game of Thrones que vai sair aí, né? Porra, com Lara Croft. Eu acho que não, acho que eles assinaram, né, sei lá, 5 temporadas, mas não imaginavam que ia levar 45 anos. E aí provavelmente, no meio do caminho ali, quando eles veem que o rolê não tá desenrolando, eles devem fazer uns adendos assim, falar, ah, então vamos botar um negocinho aqui, um adendinho aqui, R$50 a mais pra você, né? Acho que pode ser assim, não sei. Que mais aqui? Menino, tivemos aí as primeiras imagens. Você nem me apresentou, foi, eu tô aqui. Ah, já não chegar que você é tão de casa que você simplesmente apareceu. E tá tudo certo, que a gente falou que você tava papando, entendeu? A gente já fez a intro. Sim, invisibilizado. Jamais, amiga, você é uma estrela. A nossa estrela. A estrela da casa, né? Exatamente. Aliás, a Globo querendo botar os grandes, né? Marcos Harter e Emily da temporada no Big Brother 25, né? Meu Deus. A Ex e Matheus querendo botar os dois. Esse povo chato, baixa energia. É, nem vou assistir, é. Porque se entrar esses dois, eu nem acho que eles vão ganhar. Não vamos nem poder acusar o Boninho dessa vez, né? Não vou nem perder meu tempo. Nem pra botar Nick, né? Pra embelezar a tela. Né, menino? Exato. Vamos nem poder acusar o Boninho dessa vez. Nem pra colocar Sandy Júnior, né? De dupla. Adoro. Mas dizem que vai ter Priscila Fantin, né? Vai sim, todo dia. Ela e Kéfera, né? E marido. Kéfera vai entrar com o amigo novo viado dela. Não duvido que entre junto. Vai ser Kéfera e Bruna Luísa dupla. Amor. Adoro. Você pode mandar DM, mas não pode deixar as coisas confusas, né? Negócio assim, que a blogueira é verdade. Fala. Verdade. Saíram as primeiras imagens da temporada final de The Handmaid's Tale, né? Que acabaram as filmagens aí da temporada, né? E a previsão de estreia aí é pra ali abril, maio do ano que vem, da temporada final. Temos uma foto de junho com o bebê, que deve ser o bebê de Serena, né? A avó de Serena. A avó de Serena, vamos lá voar nossa avó. Serena, mas você também é Serena. Eu amei uma chamada do Papel Pop, que era assim, a foto de junho, e dizia, lembra dela? Handmaid's Tale divulga novas imagens. É bem isso também, né? Outra série que cai nesse roleiro que a gente tava falando. Uhum. De temporadas infindas. Você vê, a Elizabeth Moss gravou 2 filmes e uma série enquanto, entre uma temporada e outra, gente teve um filho! E entre uma temporada e outra, gente, entre a quinta e a sexta temporada. Pra tu ver quanto tempo essa Mona tá realmente, né, aí fazendo as coisas. Elizabeth Moss fez umas 3 séries, né, antes. Assim, não essa entre essas temporadas, mas no decorrer de Handmaids. Ah, sim, ela nunca parou de trabalhar. Fez aquela do Wagner Moura, né, das Iluminadas, uhum. As Shiny Rons. Fez agora do Veil, né, do Veil. Fãs de Star Wars. A segunda temporada de Andor, né, a segunda temporada de Andor aí, estreia 22 de abril, tá, véspera de feriado aqui no Brasil. Então, para os fãs, vai ter 12 episódios. Cada 2 episódios vai se passar em 1 ano. Então, para os fãs de Star Wars aí, vai ser sucesso demais, hit. E a segunda temporada de Acolyte? Vem quando? Ah, não vem. No coração das pessoas apenas. Menino, Star Wars morreu também, né? Porque ninguém falava nada, né? Quê? Star Wars é outro que morreu, tipo Marvel, né? Ninguém fica falando, não gera um buzz. Não, menino, mais, vai, né, ter o filme da Rey, né? A trilogia da Rey. Ah, é, The Rey Skywalker, né? E agora em dezembro tem a Skeleton Crew, né? A série nova também. Tô vendo. Tudo aí. Tem muita gente falar sobre. A Skeleton Crew acho que vai ser querida. Eu vi o trailer e achei fofinho. E eu nem sou o público de Star Wars. É, Endor foi super hit que eu nem entendi, né? Série chata. Ah, gente, deixa os meninos fãs gostarem. E também temos aí também outra série que também ficou 2 anos fora do ar, né, que é Harlem, do Prime Video, também volta em 23 de janeiro, da terceira temporada, exatamente 2 anos depois do último episódio lá da segunda temporada. Harlem Shake. Eu gostava dessa série, mas a segunda temporada me cansou muito, eu acabei desistindo. Já que a gente tá falando de atos, né, no programa de hoje a gente vai falar de Grey's Anatomy, né, já falar de Grey's Anatomy hoje. E na próxima semana, dia 21, Grey's Anatomy entra em ato, né? Ótimo. Entra em atos aí. E um hiatos de 15 semanas, tá? 15 semanas de ato de Grey's Anatomy. Só teremos episódios inéditos a partir de 6 de março, tá? Então, Kristen vamos saber. Na cadeia, a nova Kristen, no caso. Vamos saber o que vai acontecer com o Yasuda no episódio de hoje, né? Saber o que vai acontecer no episódio de hoje, que aparentemente vamos ter a definição do rolê de Yasuda e também vamos ter uma crise com o Schmidt aí também e o padre também no episódio de hoje, né, no episódio do dia que a gente tá gravando, que a gente vai falar na semana que vem, obviamente, tá? E temos que dizer também que Xandrinha Wilson, né, e Doutora Meirelles e Doutor Cobalto estiveram no Brasil pra D23, né, e gente, Xandra tava se divertindo muito, muito querida, eu amei. Amei apenas. Foram a maior atração, né, da D23, fiquei sabendo. Foram. Eu, pra mim, acho que foram os maiores de todos. O auditório veio abaixo. O Zé Boné veio também pra cá, não veio? Veio. Veio o Zé Boné, veio o Demolidor, veio o Rei do Crime. Mas então, eu só vi repercutir do povo de Greza, desse novo que veio aí, eu não vi nada. Nem a minha bolha, que é mais Marvel que isso, e não apareceu. São bucetudos pra caramba. Doutora Merenda e Doutor Cobalto? Muito bucetudos. Né? A minha amiga entrevistou eles, né? E ela falou que o Dr. Cobalto é meio desorientado na vida, né? Pergunta uma coisa pra ele e responde outra, né? O Cobalto afetou mesmo, né? O Cobalto afetou, exatamente. Mas, sabe o que não afetou, menino? A nossa vontade de falar de RuPaul's Drag Race UK, que não falamos na semana passada, mas vamos falar na semana, porque tivemos 2 vitórias consecutivas de nossa avó. Mas deu twist da nossa avó, que a gente descobriu, né? Que nossa avó é tem 5 anos a mais que nós, a gente chama ela de vó. Gente, eu não aceito que aquela pessoa tem 43 anos. Eu também não aceito. É igual a Miranda Lebrão 33. Eu também não aceito. Ai, meu pai do céu. A gente teve o Snatch Game, né? Na semana que a gente não falou. E o Snatch Game, nossa avó tava de Liza, né? De Liza Minnelli. Uhum. E ela e o... A Kyren. A Karen foram, né, os mais top modelo. A Karen de Elvis também, muito, muito boa. Uhum. Eu amei que ela tava na dúvida, né, se fazer a Elvis ou uma pessoa totalmente avulsa. E RuPaul, Elvis, por favor. Exato. Porque já bastava a Octavia fazer o dragão de Komodo, né? Perdida lá. O dragão de Gales, não é? É, o dragão de Gales, exatamente. O pai de Gales. E a nossa avó, ela já tinha ganho o mini challenge nesse episódio, que era aquele do... Eu não lembro, era da cadeira, não era? Da cadeira da piadinha? Ou era o da gongada drag? Era a gongada. Da biblioteca, né? Uhum. Ah, era verdade, read challenge. Verdade. E ela já tinha ganho. E aí, quando chegou, ela ganhou de novo, lindíssima, só que aí deram pra Kyron, né? E aí... A nossa avó ainda ficou com 2 pins e a Karen com 3. E tivemos Chanel eliminada, né? Chanel foi eliminada, que foi Chanel e Melissa. Eu fiquei com pena dela também, confesso. Mas... Ai, chata, né, demais. Mas eu acho que aqui todas as pessoas que foram sair a partir dali, eu acho que a gente ia ficar com um pouquinho de dó, porque todo o elenco era muito bom. E aí... Sim. Ah, é, Marcos, ou não? É. Falou que era ruim esse elenco, ninguém se destacava. Cala a boca, eu já mudei a minha opinião já. Você para de ser louco, já faz umas 3 semanas já isso. Foi só os 3 primeiros episódios, agora eu já tô do fã. Eu amo! Mas falar que é a melhor do ano, o povo tá falando, é a melhor temporada do ano. Não é, Filipinas é muito melhor. É, eu só vejo essa. A melhor é Globo, né? Amo! Melhor Brasil que não teve. Vem cá, e a Chanel fez o que no Instant Game, que eu não lembro, porque a Elisa, eu lembro que foi pavorosa, né? A Risa foi a Rihanna fantasiada do Sammy. A Chanel foi a Coco Peru. Coco Peru, que foi foi ruim. Eu fiquei constrangido. isso é uma palavra, eu fiquei constrangido. Eu nem lembro como é que foi a da Chanel, porque foi tão irrelevante. Eu lembro que a Risa foi muito ruim, porque ela tentou fazer a Rihanna sendo outra mulher. Gente, mas que... Era tipo a criança que era obcecada pelo Ross Matthews fantasiada de Rihanna. É isso. Muito ruim, muito ruim. E aí, no episódio da semana passada, a gente teve o Rusical, né? Que eu nunca tinha visto um Rusical, que era baseado no Top of the Pops, né? Que esse programa eu já vi algumas vezes e eu achava um grandíssimo hit, né? Que era o Disque MTV britânico, né? O pessoal ia lá cantar as músicas e tal. E, gente, foi muito bom. Até quem foi ruim foi bem. Sim. Eu gostei bastante, tá? Gostei bastante. Os meninos, eles não acharam... Eu amei a Octavia, porque eu achei que ela tava muito over, assim. Muito, muito, muito over. Porque ela tava dançando como se tivesse tirado uma carreira de cocaína, né? Sim. E eu achei muito bom. Quando ela sai do piano, assim, eu fiquei... Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não achei ela ruim, não. Assim, eu concordo com eles que não tinha nada a ver com a Jerry, né? Mas... Sim, exato. Mas tava bem. E ela ainda falou, né? Eu não sabia quem era. Eu falei, mas não pode procurar no Google umas coisas pra copiar? É. Não posso ver os vídeos? É. Porque você vê a Charity, coitada, tá? É 3 episódios tendo a edição de eliminada, né? Tô sempre com medo dela sair. No Snatch Game ela foi bem, né? Manteve ali a pose com as piadas internas de musical de RuPaul. E nesse musical, pra mim, ela foi maravilhosa de Kylie Minogue cantando No Words, No Words, blá blá blá blá blá. Eu amei muito Charity, gente. Foi muito boa. Muito, muito, muito boa. A Release me surpreendeu muito de Adele, né? Quando ela falou que ia ficar com a Adele, eu falei, vai ser uma tragédia. Vai ser péssimo, né? E eu fiquei bem surpreso com a voz dela. E a Lil, a gente já viu que a Lil, toda vez que tem esses desafios, que tem alguma coisa de dança e tal, é muito ruim pra ela, né? Ela é muito travada. Ela tá bem arrastadinha, Lil, né? Tá. Ela fica bem prejudicada. Bem arrastada. Ela fica bem prejudicada. E eu acho que no Lip Sync ela perdeu. Não acho que ela ganhou. Tu achou, menina? Eu achei que as duas foram. Não, foram boas, mas eu acho que a Octavia foi melhor. É, a Octavia, eu tenho que dizer que ela tava muito engraçada com aquele vestido verde e aquela peruca de senhora de meio metro. Ela tava muito engraçada. Eu via ela. Tava muito feia e muito engraçada ao mesmo tempo. Eu ficava rindo dela quando ela entrou na runway. Eu falei, o que tá acontecendo? Que Diana é essa, né? Mas eu achei muito engraçada, viado. Aliás, né? Tem uma princesa Diana e todo mundo com as perucas que ou era muito grande ou muito pequena. Michelle, só falava das perucas. Michelle revoltada com as perucas do povo. A outra que foi de Margaret Thatcher. Exato. Foi a Sharon Tina, foi? Que foi com a peruca da Margaret Thatcher. A Michelle revoltada com as perucas. E, mais uma vez, nossa avó brilhou muito. Gente, brilhou aquele balde Bruce, d'água que ela tomou na vida Runway foi muito maravilhoso. Não, foi incrível. Quando começa com ela, né? Ela fazendo a cantora mais velha e tal. Aí o Henrique até comentou assim, covardia. E começar com ela voar e quem vem depois, né? Eu achei que a Marmalade foi bem, achei que a Kieran foi muito boa, a Charlotte se surpreendeu. A Release, eu acho que ela, a voz dela me surpreendeu, mas eu também não vi a dela ali não. Tem hora que eles falam que ela encarnou ela nas ruas de não sei o que e tal, mas eu falei, artista de rua. A Adele é de rua. Não, a Release cantou muito bem, mas assim, que tinha a Adele ali, não vi não. É, então eu acho que a Release merecia mais o bottom do que a Octavia. Não, eu também aí já acho que não. Mas é porque a Octavia ainda teve o rolê da Runway, né? Que foi horrível. É, verdade. E aquela peruca não tinha como, né? A Elisa tava prejudicada. Sim. Tava belíssima. Tava bem prejudicada. E aí, menino? A Octavia eliminada, né? Pra tristeza. Menina, posso falar uma coisa? Já que tá falando uma coisa? Como é que ela pode ter uma filha da puta que nem a Marmalade, que não tem uma roupa feia, que não vai uma vez feia não na Runway, né? Tem, cara! Ela só vai lindíssima! Como pode? Viada, essa mulher do UK. Eu acho que é tipo de como Fashion Queen do UK, ela é a melhor de todas as temporadas. Não teve nenhuma que chegou no nível dela. Ela deve ser muito rica, né? Ela só pode ser, porque, mano, a bicha entrega toda vez. Viado, esse vestido que ela tava da Diana. Quando eles vão falando e a câmera vai mostrando o close nos detalhes do vestido, cara, é muito impecável. Uhum. É muito, muito impecável. E ela tá sempre, sempre muito boa. Até na roupa de Elton John, ela tava belíssima. Nossa, né? A de Elton John foi muito boa também. Mas foi. Não ganha nada também, né? É. Não ganha nada. Eu achei que ela ia ganhar, sabia? Eu também. Tu achou? É porque eu fiquei na dúvida da Lavoie. Porque eu não sei, eu fiquei com medo de como os jurados iam encarar a roupa dela da Runway. Eu fiquei na dúvida. Mas eu acho que a questão da lavada Runway é uma coisa, aquilo diferente que você não espera que vai ter, né? Uhum. Tomar uma baldada, ela ir de camiseta e short. É toda uma interpretação. Foi até o que ela falou, né? Que ela falou. Tava todo mundo esperando que eu viesse belíssima, né? Viesse lacrando aí close. Uhum. E eu falei, vou botar aí um shortinho rosa e uma. Só tinha um shortinho rosa e um sonho. Uhum. E foi lindíssima. Agora sim, tá meio difícil pra qualquer outra que não seja Vovó Lavoie e Kira, né? Porque elas estão muito na frente das outras. Sim. Tipo, a Release tem uma vitória, mas já sai. A Lio a mesma coisa. Charlotte não ganhou nada e a Marmalade também não. Também não. Menina, eu também acho assim, que os finalistas vão ser. Ah. Eu acho assim, eu assisti. Eu não vi spoilers dessa vez. Eu só vi o US. Dessa vez, eu juro por Deus, eu não sei quem vai sair, não sei quem tá na final. Eu juro por Deus, não vi nada. Mas assim, eu, depois do episódio do Snatch Game, eu acho que o Paul pode coroar a Kira, a Kyron e a Vovó Lavoie juntas. Ser Double Crown. Sério? Eu acho, eu senti muito essa vibe. Na hora que começou a falar que elas se complementam, que tem que fazer o show juntas, que não sei o que, ainda deu a vitória para as duas, eu falei, vai vir aí a dupla penetração. Eu não ficaria triste, só posso dizer. Eu também não, para mim ia ser tudo, as duas. Eu não ficaria triste, acho que seria justíssimo, inclusive. Mas tem aquilo também, se você for parar como franquia, é melhor ele coroar a Lavoie e jogar aqui a Kyron pra uma franquia internacional pra ela voltar. Que é o que eles têm feito muito, né? Eles têm pego lá quem tem potencial. O que tem... World, né? Uhum. Ele geralmente pega esse povo que pode se destacar na franquia fora, mandar pra outras e coroar quem... Pra ganhar um do país ali que não poderia não sair melhor nas outras. Eu acho que a campeã vai ser ou Lavoie ou Kyra. Não tem condição de ser outra. Não, vai que aparece a Bettina Polaroid recebendo nas pesquisas, né? Não, mas já que episódio que tá? 6, 7? É o 8 essa semana, né? Então, menino, acho que são 10, não são essa temporada? Não sei. Vou até confirmar, pra saber. Uhum. Porque não dá mais tempo, não. O episódio dessa semana é o da família, né? O episódio dessa semana é a família Drake. Ó, da semana é o 8. Vamos ver quantos faltam. Acertei. Menino, são 10, não dá mais tempo, não. É só, é tá entre as duas. Não tem como, não. Isso se uma delas for eliminada nesse meio tempo, é a outra que vai ganhar. Ah, não vai ser. Eu tô só torcendo pra Charlotte sobreviver até o Final Four, porque tá difícil pra bichinha, mas né, tem Liu aí ainda pra sair também. Então a Charlotte e a Liu já podiam ter rodado, viu? Mas a Charlotte é a nossa Nelena nessa temporada, tá sempre safe. Eu amo. A Alissa, né, que tava sempre safe. Uhum. Eu amo. Mas acho que tem que sair a Liu agora, a Charlotte, e a final ser Marmalade, Elisa... E as duas que vão ganhar, uma das duas que vai ganhar. Nossa, mas Marmalade e Elisa na final também tá que pariu, né? Ah, mas Marmalade pelo menos é bonita, né? É, pelo menos vai servir os looks até a final, né? Mas menino, se você. Exato. A temporada foi inteira, só a dominação das duas que tá na frente. O resto sim. É só filler. Agora achei pouco, né? Só 10 episódios, a gente já tá no 8. É que você acostumou com o Globo era 12. E aí, essas... o Canadá é tipo 8, né? O Canadá vs. The World são 6, eu acho. Pois é, muito pouquinho. É que você não viu a franquia US, que é 16, 18. Deus me livre. E vai assistir ano que vem, tô nem aí. Tá bom, senhora. Ele se dispôs a assistir Down Under, eu fiquei impressionado. É isso que eu ia perguntar pra Zanão. E aí, Zanão, como tá Michelle Visage no lugar da véia? Você não falou que ia assistir? Desistiu? Vou assistir. Você falou pra ele amanhã. Não ver? É, falei, tá chato. Mas eu vou assistir amanhã, vou ver o primeiro episódio amanhã. Ah, mas teve um musical maravilhoso aí das grandes estrelas também. Que era, tipo, todas da Wanda e uma do nada fora. Ah, é, menino. O primeiro episódio foi de. Qual que foi o primeiro episódio? Já esqueci. Qual foi a outra? Primeiro? A gente esqueceu também, que foi Girl Band o segundo, né? É, o segundo foi Girl Band. O primeiro eu vou até olhar. Ah, o primeiro show de talento. Ah, foi das cores. Cada duas tinha a cor. Ah, é verdade. Cada uma tinha que usar uma cor e as outras repetiam. É, e aí elas competiam. E eu vi na cara da Michelle que ela falou: não acredito que eu tô roxando a temporada com as piores roupas que eu já vi nessa passarela. A menina, ainda bem que ela falou mesmo. Isso? Não. Não, ela pensou só. É, mas ainda bem que tem Lazy Susan pra salvar, né? Maravilhosa. Menino, Lazy Susan, Eduardo Sácia, é uma drag que você olha pra ela e você não dá absolutamente nada. Você fala mais uma filler, uma engraçadinha que vai fazer piadocas e não vai render, né? A bicha na primeira ano já aparece com dois look em um, de frente e de costa, maravilhoso. Aí no segundo look, que ela do segundo episódio, que é do futuro, não é? Não, não é do futuro. É do futuro, não é? A Runny? Do futuro, não. Como é que é o nome da Runny? Ah, Invisible, alguma coisa de visível, não é? É de, tipo, transparência, aqueles tecidos transparentes. Isso. Menina, a mulher aparece com um bagulho na cabeça, que tem uns LED que forma cara, que forma desenho. Você fica, eu vou até achar aqui pra te mostrar. Lazy Susan não é o nome da drag que a Plain Jane fez no... Foi, não no foi? Makeover? Foi, que era a Plain Jane e Lazy Susan. Menina, eu vou mandar a Lazy Susan, você vai ver no X. E a Lady Laura. Tem a Lady Lash. Adoro. Que fedor. Ó, te mandei aí, Lazy Susan. Menina, essa mulher entrega que a gente... E já ganhou 2 episódios seguidos. Ih, ela voar... Da Wonder. Isso. Uhum. E a Pobre que saiu no segundo, a Olivia, é muito cara de brasileira, né, bichinha? Uhum. Tá torcendo por ela, mas a bicha é ruim, não sabe desfilar. É da Wonder sempre tem umas drag ruim, né, menina? Eu amo que o Zanon acaba logo com a pessoa. Ah, mas é, gente, da Wonder é uma franquia que as drag muito sofrida. Não, e eles falaram o negócio, pela primeira vez as drags antigas vão ser mentoras. Aí você pensa assim, nossa, vai ter um maior negócio. Aí não, é tipo a Queen Kong vai lá dar um workshop de dança pra elas e vai pros jurados e fim da mentoria dela. Uhum. E aí... se a Isis, né, que é a, uhum, a última, ela é jurada fixa, né? Acho que sim, ela é a Michelle da Michelle. Mas então, eu não entendi se ela vai ser fixa ou ela vai ser, tipo, fixa entre as campeãs. Tipo, ela fica 2, 3 episódios, aí vem a outra, fica 2, 3. Não, eu acho que ela é fixa mesmo. É muito maneiro isso aqui, esse negócio da menina aqui, da Lizzie Susan. É muito bom. Ela é maravilhosa. Muito maneiro. Já tá mais cara que vai ganhar, né, então? Com a boca aberta. Ninguém esperava. Bastante chocada. Que nome Lizzie Susan ia ser a look drag da temporada. Pois é. A look em assassin da temporada. Finalmente a representatividade, né? Finalmente veio aí. Das preguiçosas, ok? Uhum, ah, meu sonho. Meu sonho ser reconhecido por ser preguiçoso. Que? Eu amo. Cara. Ô, Sassi, deixa antes da gente sair de Drag Race eu falar dos highlights do filme que está escandalizando a família, né? Da Arca de Noé. Ah, por favor. Que a gente teve esse conteúdo. A gente teve esse conteúdo aí no grupo, né? Acho que é do grupo do condomínio do Marcelo, uma coisa assim. Que é o povo falando pra não levar as crianças pra ver a Arca de Noé, né? Porque muitos absurdos que eles estão dando pra perverter a juventude. Então eles fizeram uma lista aqui de 16 problemas do filme, tá? Vou passar pra ela rapidamente. O primeiro é: quando Deus dá as instruções a Noé de como fazer a arca, Noé pergunta a ele, como diabos vou fazer isso? E Deus responde, se vira caboclo. Ai, ai, gente. Mas também a animação nacional também tinha que ter um close, né? Tinha que ter um Mas deve ser a dublagem, né? Não? Não, é uma animação nacional. Ah, tá. Achei que era. É, realmente, né? Aí tem a dois aqui, ó. Noé comunica sua esposa e neta que Deus mandou levar na arca um casal de cada espécie. Sua neta questiona Deus, dizendo que Deus não deve estar bem da cabeça. Isso é um absurdo e as famílias LGBTQIAP+. Tipo, do nada, não entendi mesmo, né? Ai, ai. Na casa de Noé tem a cabeça de uma caveira como decoração. Noé é retratado como um bobalhão, diria até lunático. Ele usa uma roupa parecida com a de um mago. Não acredito. É. Ó, o leão ordena as serpentes a roubarem os convites para ele entrar na arca. Chegando na arca, ele começa uma disputa de lugar, segrega os elefantes por serem gordos. Ah, eu também segregaria também. Cara. Ai, que filha da puta. Um animal que não me lembra agora fala amigues e incentiva o nudes. Ah, imagina o nude do animal, né, menino? Que loucura. Os animais falam para cantarem uma música para animar os espíritos. Outra fala ruim foi um incentivo à insensatez. Um pouco de loucura não faz mal a ninguém. Que loucura, né? Mas é verdade. Os animais fazem chacota de Noé, o chamam de velho incompetente. Tanana. O leão diz que a única lei divina é a do mais forte. O leão, eu acho que adorei que o leão, né, capeta, obriga os animais a construir uma estátua dele para ser adorado. Em um dos discursos do leão, a serpente fica enrolada em sua cabeça como uma coroa. Os animais saqueiam comida. Tô com fome, gente, eu, hein? Aí essa, vou até deixar essa por último, vou falar as outras antes. A arca começa a ficar negra por fora, topo e as laterais. Não sei o que significa racismo, porque... Noé fica doente e sua mulher prepara uma poção pra ele com luzes coloridas. E a melhor é... Uma sopinha. Pra tentar resolver a guerra dentro da arca, alguns animais sugerem, tá aqui, consultar o animal mais sábio da arca, o bode sabichão. Quando o bode chega, ele começa a cantar tipo uma cantiga, mas ele fala tão rápido e embolado que quase não entendi o que ele falou, a não ser a palavra capeta, que foi bem nítida. Passagem. Ai, gente, fiquei até com vontade de ver essa delícia. Não é, menino. Eu acho que seria bom se na hora que ela falou, se quando Deus falou que tinha que levar um animal de cada espécie, dois animais de cada espécie, a criança militasse, falando que o Deus era homofóbico, né? Uhum. Deixava ele mandar duas fêmeas, dois machos. Ah, mas com certeza deve ter um momento. Ai, meu Deus, o lacre. Mas vamos criar um arco de Noé LGBT? Vamos. Já deve ser esse, né? É, né? Noé já é um nome não binário, né? Porque termina com E. Sim. O grupo do Logado já é uma Arca de Noé, já é LGBT. Vamos fazer Arca de Noelle. Adoro. Ai, meu Deus. Noé pode ser uma drag, né? Noé e Noelle. Uhum, uma drag pintuda, né? Que descobriu que todas são. Deus castiga, filho. Pessoas são muito desocupadas. Eu fico realmente, assim, impressionado. Eu fico impressionado. Me levar em drag, acabou de anunciar Lala Ri. Você lembra, sabe quem é Lala Ri? É, uhum. Lala Ri Experience. Ela anunciou que está se aposentando de ser drag, não vai ser uma drag. Mas, gente. Gostava tanto da bichinha. Ela era ótima. Chegou a aposentadoria da drag. Ou vai entrar no Big Brother, né? Porque... Adoro! Será que drag tem seguro-desemprego? Será? Deve ter seguro pau, né? Porque uns pau enormes. Garoto! Tem que mas ele não mentiu. Pessoa que fizeram perfil no X só com as pirocas das drag, com os nude. Das drag. E todas elas com os pintão ali gigantesco, gente. Uhum, até as que estão lá toda leitada. Baixaria! Toda tomando café leitado. Admirando, né, menino? Ai, que baixaria. É, já que tá falando de drag, né? Vamos falar então de Corrida das Blogueiras, né? Amor. Que estreou aí a sexta temporada. Mimos. Que é recebidos. O All Stars, né? Do Corrida das Blogueiras. E tivemos aí 12 participantes estreando aí nesse... A volta de Dakota Monteiro, né? Mais famosa do elenco. Sara Vika. Vovó Dakota. Também. Vovó Dakota. Sara Vika também voltou. Menino, né? Tipo, 80% do elenco é drag, né? Exato. E aí até chega até ser estranho quando você vê as meninas da primeira e da segunda temporada, que elas vêm com a blusinha, um topinho, uma calcinha, né? Eu gosto que Paloma, ela recriou o próprio look mais moderno, né? Porque ela entrou com uma camiseta de arco-íris, agora ela entrou com um corsetzinho de arco-íris e já chegou causando. Exato. E aí você tem... descobri que Jade também é drag. Jade Picon? O quê? Jade é tipo chaperon. Sim, sim. E contra a escala 6x1 também. Uhum. E temos a irmã da Juliette, né? Vini Freire. Chata pra caralho. Que eu achei a pior participante de todos. Mesmo Vinon? Aham. Uhum. Menina, ela fala, parece que ela tá dopada. Ela parece. Ela tá tropeçando? Assim, ela não mexe a boca e ela vai falando de você. Dá sono, parece que ela bicha. Fala, ai filha, acorda. Não pula eu pirata nela pra você diga. Eu detesto essa Mona, mas eu acho que eu só detesto ela. Só que salva ela é que tem o ego. Que o ego eu gosto menos do ego. Menino, eu acho que o ego é o que eu menos gosto. E Jade Borges, gente, o povo ama essa mulher, mas eu acho ela tão forçada que eu não me também desce. Acho. Né, também não me desce. Ela é tipo, sabe quem ela parece? Aquela mulher do vídeo do Porta dos Fundos, que ela fala que é a mulher viado. Que ela chega e aí, uh-huh. Ela é a croa, eu sou passiva, não sei o quê. Ah. Meu, me dá muito aquela energia. E aí eu não consigo gostar dessa Mona. Mas foi bom que ela já tomou uns brega, né, menino? Já tomou, né? Mas já pensou se ela sai no meio da temporada? Ia ser tão tudo. Ai, tomara. Eu espero que não. Porque, menino, o problema é assim, que na final é sempre votação do público, né? E ela é a mais que tem o povo engajado, né? É. Ela, Dakota e Paloma, né? Então... Mas eu faço a Dakota ganhar, viado. Eu gosto muito da Dakota. Ai, gente, a Dakota é um pouco chata, mas ela é muito participante de reality que merece tempo tá sempre lá. Que ela gera entretenimento. Ela é muito engraçada. Uhum. Ela é muito engraçada. Ela fez uma entrada menino, icônica. E essa menina, Natália, ela não parece uma das SNZ? Ou a Sara Shibu Azabelê? Nem parece. Parece. Que temporada muito. Que ela é? Eu lembro que ela falou, mas eu não lembro dela na temporada. Acho que era terceira. Ela era finalista também, né? Alguém falou alguma coisa assim. Foi, ela perdeu pra menina. Ah, na verdade, na segunda. Ela perdeu pra menina lá. Como é que é? Vênia? Xênia? Não, quem perdeu pra Xênia foi a Ju, não foi? Ou foi a Paloma? Eu amo Xênia. Não, foi a Paloma. Foi a Paloma. É, tá na terceira mesmo. É da terceira, então. A Ju era da. Ela ficou em terceiro na primeira, eu acho que foi. Que só tinha três, só tinha cinco pessoas no elenco, né? Gente, que já. A primeira temporada já começou com a Renata, hoje em dia é boa, mas quem merecia ganhar era a Vitória Régia na primeira temporada, né? que ganhou três desafios seguidos. Mas hoje a Renata impactou, né? Porque a Vitória ganhou três desafios seguidos, a Renata ganhou nenhum na primeira temporada. E aí, foi coroada. E você gostasse da volta de blogs como jurada? Achei ela bem boa, viu? Gostasse da volta de blogs. Eu gostei, você gostou? Gostei, mas é porque pra mim a melhor jurada é sempre a vovozinha. Uhum. É. A papazinha pra mim é a melhor jurada. E a Nathalie, apesar de eu não gostar da Nathalie quanto pessoa física e jurídica, eu acho que ela fala bem sobre os problemas da prova, o que foi bom, o que foi ruim, acho que ela fala super bem. E gostei bastante que foi a Adam, a primeira. Quem é a Adam? Convidada. A Adam, ela era. Wanda, né? Sim, é porque a Adam agora ela tá sendo mais conhecida por ser blogueira de make, né? Ela ficou super renomada e famosa. Mas ela fazia aqueles vídeos de provando comida com a blogueirinha, bagaceiro, provando todos os panetones, todos os chocolates. Só que aí agora meio que ela. Parece que. Não vou dizer, né? Mas parece que elas meio romperam, assim, né? Das coisas. Né? Mas essa bicha Well aí também achou ok, filha. É. Hillary, mas eliminada no caminho, né? É, Hillary, Well, a Luma e a Saravica. Tudo vai ser. É, pelo menos a Saravica rendeu polêmica nesse episódio, né? Uhum. No primeiro. Da briga dela com a Vini Freire. Do nada, né? Não, e a outra que me lança aqui, que Jade tem a liderança. A Luma falou que a Jade tinha a liderança caótica. Ela ficou possessa, ficou. Uhum. Como é que fala que a minha liderança é caótica? Ai. Ai, Léo, deixa eu contar que você não sabe, né? Porque agora não. Você já assistiu alguma vez Corridas Blogueiras? Não, nunca vi. Então, menina, é assim. Elas fazem a primeira prova, e aí elas têm que fazer. É tipo um drag race, né? Faz a primeira prova, o Max desafio lá. E aí tem as salvas, tem as campeãs e tem quem vai pro flop, que é o lip sync deles, né? E aí tem uma outra prova desse flop. Só que agora é assim, ou você ganha, ou você pode ir pro flop. Então assim, esse episódio teve a divisão do grupo, né? Aí o grupo ganhou, mas uma pessoa só ganhou e outra também junto com ela ganhou. Mais ou menos isso. Tem os flops, e esse meio aí... Todo mundo podia se votar pra jogar essa outra pessoa que tava ali pro flop. Então a pessoa pode ter até ido bem na prova, mas se ela foi votada, ela pode ser eliminada. Correr eliminação. Uhum. É. E aí teve Paloma, caralhuda, chegou lá assim, vou votar na Jade, que é a que todo mundo chupa as bolas dessa menina. Falou, vou votar nela porque ela é a que tem mais público e eu não quero ela na final, quero que ela seja eliminada logo. Bom. Eu achei tudo. Eu também achei tudo de bom. Até comecei a gostar da Paloma, eu nem gostava muito dela. E acabou que quase que a Ju foi, né? A Ju quase foi pro flop. Do nada também eu vou votando essa menina, não fez nada, né? É, eles falando, porque eu não tive muita conexão com ela. Porque a gente não trocou duas palavras. Você é Big Brother agora? É, foda-se, meu anjo. Eu tinha que votar naquelas bichas lá, na Sadraque, na Ego. Tinha que votar na Ego, as fracassadas, é. Uhum. Exato. Mas aí acabou que o Ego foi pro flop. E assim, eles tinham que fazer o vídeo. O remix, né? Mas então, Gretla! Meu nome não é Gretla. Ai, eu amo tanto, tanto essa merda. Olha, quase que eu tô tocando. Meu nome não é Gretla. Eu não entendi nada, viado, quando o Ego foi lá perturbar o Fio e o Edu pra poder gravar onde eles estavam, viado. Eu não entendi nada. Menina, a cara do Edu. Assim, ele falou assim, pode, eu posso usar esse banquinho? O Edu falou, o Fio falou, né? Pode, o Edu só revirou o olho e saiu. Exato. Não, e ainda essa ficou mona tem merda. Meia hora pra fazer a prova e vai montar um look pra fazer a porra da prova? Gente, que viado. E ficou... Ridículo o vídeo dele, sem final, tela preta. Eu tenho que falar que o da Vini Freire também ficou podre. Podre. Uhum. Podre da Vini Freire. Mas pelo menos entregou, né? É, pelo menos entregou. Ridículo. Ridículo. O da Saravica foi o maior e melhor, ainda mostrou o peitão dela. Nossa, menina, Saravica, hein? Saravica, Léo, é uma drag e ela é padrão. Tá. Não, menina. Por isso que é drag, né? Vamos ver. Nossa, Pit Crew. Nem sei se a gente acha que Saravica pro Leoz ver. Mas vem cá, Vini Freire é o do Big Brother? Não. Não. Você falou que era irmão de Juliette, achei que era um... É, a gente sacaneia, não, porque é Freire, né? Entendi. Porque é Freire. Porque Covini era parente de Juliette, né? Sim. Ele falava, usava a mesma identidade visual e então. Tal. Exato. Por onde anda Covini? Ah, agora com só skin de Drake, né? Nunca foi lá criar a filha de Vitube e Eliezer? Não foi, aliás, saiu, nasceu, né, menino? Saiu. Saiu. Ele espirrou, nasceu. Menino, foi. Caguei, né? Nasceu o segundo filho de Eliezer e Vitube. Sol, né? Rael. Não, é, sei lá. Ravi. Ravi. Ravi. Eu prefiro Mavi da novela. Ah, gente, mas queria Mavi aqui em casa, né? Eita. Aqui, Leos. Caramba. Montade, montade e desmontade. Gostei mais sem OP. Você virou puta também, é, né? Porque pra ser drag tem que ser. Parece, tá bem marcada, né? Uhum. É verdade. A gente tem que pedir lá naquele site lá. Falar, pode, por favor. Vini Freire. Conteúdo. Sara Vika. Ah, é Sara Vika. Sara Vika. Vini Freire é isso aqui. Isso aqui. Saiu. É uma baixa energia, menina. Nossa, é muito ruim. Muito, muito ruim. Eu queria achar ela na Corrida das Blogueiras. Achei. É a Corrida das Blogueiras. Recebidos. O negócio tinha que ver. Vou ver. É onde? No YouTube? Só pra fazer. É no YouTube. Vê o All Stars agora. Já começa pelo All Stars. Tá? É verdade. Ah, mas com certeza eu não vou ver a outra temporada, né? É. Gente? Essa aqui do Vini Freire. Juliette mesmo. Juliette mesmo. Juliette com Dallas DeVille, né? Aham. Amor. Juliette Reborn. E aí, aproveitar que só tem um episódio e o Untucked que saiu hoje. Mas todas essas pessoas que vocês estão falando são retornantes ou tem novas? Sim, todos retornantes. Todos retornantes. Retornantes. É. Aí tem um da 1, um da 2, 3 da 3, 4 da 4, 3 da 5. Da 5 acho que só veio o Sadrak, não é? Teve mais um. Aqui mesmo, é. Até porque na 5 ia trazer quem, né, menina? Ah, a Ivy era boa. É que ela era chata, né? Exato, muito chata. E da Dakota tem alguma chance de vencer? Tem. Olha, ela falou que a gente espera que ela seja cortada na temporada. Eu amo. É, menino, aí eu fui ver pelas curtidas, que nem eu faço com Drag Race, né? Aí as curtidas da entrada da Dakota é a que mais tem no Instagram. Olha aí. Então pode ser que o público dela engaje mais, né? Porque ela cresceu muito Deus. Depois da corrida, né? Então. Sim. Exato. Ganhou uma carreira por a corrida. Virou e ela virou best do Diva Depressão, né? Sim. Da tropinha Dia TV, né? Uhum. Menino, por falar nisso, vocês viram o exposé da Dia TV? Eu vi. Fiquei chocado. Foi você que compartilhou, não foi? Fui eu, não. Foi eu que mandei. Ou foi não. Compartilhou. Menino, né? O povo tudo dizendo que é explorado, esculachado, maltratado, que os grupos de gay ficam escrotizando as pessoas que não são gay. Uhum. Ah, mas startup, né? Startup geralmente é assim mesmo. Ah, amigo, mas achei pesado. Mas infelizmente. Startup. Eu adorei o povo dizendo assim, prós, conviver com famosos, não sei o que. Eu falei, nossa, realmente. Gente, que pró é esse? Que famosos, né? Youtuber, né? Não, famoso, mas famoso é blogueirinha. É, famoso pra mim é o quê? Tony Ramos, Fernanda Montenegro, né? É, se bem que Lorelai tá agora elevada aí como atriz, né? Ah, mas Dia TV e Lorelai, você viu que Blogs fez um vídeo falando sobre o final alternativo da novela? Ah, eu comecei a ver, eu achei com preguiça. Chato! Que vídeo chato. Bem chatou na vlog. Mas ela acabou com o Drag Box, eu achei. É, ela falando que ela falou que a Drag Box não fez o que ela queria. Que era pras mães serem amorosas e tal. Porque ela falou que novela dessas de feia, as feias sempre são escrotizadas fora de casa, mas dentro de casa tem a família que acolhe elas, tudo. Só que as Drag Box... Não fazia, só escrotizava a menina também. E aí a ligação que ela tinha com as mães, ela teve com o João, que o João, padrão, que era mais amoroso que as mães com ela. Ué, gente, mas aí não tinha um mínimo de direção e roteiro nas novelas? Drag Box falavam o que queriam? Ela falou que tentou falar, mas elas queriam fazer isso. E aí ficou assim. Que a participação delas foi assim, left-changer, né? Podia ter cortado. E aí tem o final cortado, que eu amei que ia ser. ia ser final de Verdade Secreta, todo mundo indo pra prostituição e ela não teve. Enquanto isso, amiga, que você tá falando aí, saiu agora um vídeo das drag box, né, com a Tatá falando: precisamos falar sobre minha saúde mental. Falar da minha saúde mental assistindo essas chatas aí. Acabou de sair aqui o vídeo. É a Tatá do pod dela? Eu sou do. Tatá Werneck. Não, a Tatá do coisa, da drag box. Ah. Tatá M. Shady. Menina, falar em pod delas e dia TV, tudo junto aí. Como essa temporada de Friend Blogueirinha tá chata, né? Menino, nada. Os convidados, rindo, né? Ah, gostei de Felca. Você gostou mesmo? É que ele é tão sem noção. Gente, a cara de nada dele falando que gosta das coisas, tipo, tem uma hora que ela fala de Zé Felipe. É, fala do Zé Felipe. E aí ele fala assim: meu Deus do céu. É, você gosta dele? Meu Deus do céu. Mato e morro por esse homem. Só que a cara dele não muda um milímetro. Assim, tipo, achei maravilhoso. Que eu não faço ideia de quem seja Felca. Não, eu também não fazia, não, mas eu achei os cortes maravilhosos. Eu fui ver o episódio e ri, confesso. Gostei de Juliette. Flávia Pavanella? Ah, não, essa Flávia, pelo amor de Deus, né? Porque, assim, eu assisti esse episódio, eu queria morrer. Eu acho que foi o pior episódio que eu já vi de blogueirinha. Porque, assim, ou os convidados têm que ter o que ela zoe, ou eles têm que ter o mínimo de conteúdo. Essa minha não tinha nenhum nem outro. Ela só por ser fútil mesmo. E blogs falando, aham, tá bom. Falei, olha. O blog estava na ressaca, né? Porque ela tinha saído no dia anterior. Não, gente, pelo amor de Deus, é muito ruim essa garota. É, igual o Gustavo Mioto, é chatíssimo. André Marques recusa convite para comandar o Masterchef no lugar de Ana Paula Padrão. Poxa. Menino, mas eu achei que tava boatos que ia ser a Regina Volpato que ia apresentar. Regina Volpato falou que não quer fazer televisão mais. Ah, é? Aham. Ai, que triste. Ela quer ficar na ponte aérea com a filha dela que mora em Portugal. Ah, bota Pitel. Não pode, contar da Globo. Bota a Fernanda Band. A gente nem falou, né? A gente, Fernanda Band vai fazer um projeto com a minha empresa. Não pode. Ai, ai. A gente nem falou, acabou que a gente nem falou da confusão, né? Que o menino lá, o Gabriel, né, Lucas Bravo, falou que achava o papel dele um lixo em Emily em Paris, né? E aparentemente o elenco ficou um pouco chateado, né, com essa situação. Mas sabe que eu fui refletir depois, né? Porque a gente, como a gente tá com o ranço de Gabriel, a gente estendeu isso pro ator. Mas ele não tá errado, não. Eu fui ler depois da entrevista. E tudo que ele falou que ele não gosta que Gabriel virou da segunda temporada é o que a gente reclama também. Que ele fala que era super sexy, super leve e tal, e aí transformaram nesse depressivo emo bobão. E assim, ele tá certo de não querer fazer isso, mas ao mesmo tempo é isso, né? Vai só ser limado e pronto. Exato, porque aí o bonitão fez lá... Fez o V de velório, né, na produção. Exato. O pessoal lá da produção falou assim: ah, poxa, que pena que na série não é Gabriel em Paris, né? E sim, Emily em Paris. Ah, pega e se cuida muito. É, e agora que temos Marcella, que não precisa de Gabriel mesmo. Exato, e a hora que dá pra quiser também pode voltar com o Alf também. Acabou com aquela namorada lá. Eu? Acaba com tudo. Vai fora. Acabou ser tudo. Mas seguindo aqui então, já que a gente falou de Paris e de Emily, vou falar de Savory em Paris finalmente. Ah, finalmente. Nossa, ah, filme. Não. O vou filme mais. Você viu? Não, garota? A senhora vai ficar eu aqui. Vi. Mas eu não queria desver. Mas, gente, a senhora vai ficar aqui pra falar desse filme que a gente tá semanas. Por um motivo, aí, né? Aí, porque é ruim. Para, um filme bom desse. Vem aí. Deus tá tentando nos livrar, mas vocês não deixam. Vocês estão indo contra a igreja. Ai, menino. Savoir Paris, telefilme aí protagonizado pela amiga número um de Jesus, né? Bethany Joy Lance. Tem mais ninguém famoso nesse elenco, né, menino? Só ela mesmo. Não, só ela. Famosa, né? Esse filme, eu amo que esse filme começa com uma aberturinha como se fosse de série, né? Musiquinhas tocando, créditos passando... Eu fiquei assim, mas o que tá acontecendo, né? Que a gente tem essa gloriosa ela, que trabalha numa agência de publicidade. Ela, né? É o momento, hein? Ela é o momento. E eles lá na agência de publicidade dele, eles estão fazendo uma campanha pra um restaurante, né? Ou pra uma lanchonete. E ela pensou num sanduíche com um queijo incrível, maravilhoso, que ela provou quando ela foi na França. que é o maior queijo do Brasil, incrível, tudo de bom. É que ela é sommelier de queijo, né? Isso, ela tá muito escolada nos queijinhos, né? E aí, menino... Mas tá seus cliques tudo, amigo. É, depois Luciana reclama, com razão. Seus cliques. Desculpa, parei. Depois Luciana reclama com razão. E aí, menino, ela prova lá o sanduíche com queijo feito, fala, meu Deus, que queijo bosta. E ela tá naquela fase que ela tá assim, ai meu Deus, estou perdida na vida, o que preciso fazer? E a funcionária dela fala assim, menina, por que tu não vai pra Paris, então, reviver os teus momentos de glória? E ela falou, pois vou. E é do isso. Nada, tipo, olha, tô tirando férias, não tem nem que... Não mandou nem um e-mail pro RH pra perguntar a disponibilidade dos dias de férias, né? E aí ela vai pra Paris, né, Leose? E aí, o que que acontece? Sim. Deixa eu só fazer uma pausa aqui pra ver, dizer que eu tava vendo o elenco desse filme. Aí eu fui ver o par romântico dela, o da rua, né? E aí vi aqui que ele tem no currículo dele um filme de terror chamado Can 2 Can. Ah, adoro Can 2 Can. Fiquei chocado, mas enfim. Ela vai pra Paris, né? Viver essa aventura. E aí ela de cara, né? Tendo esse momento de introspecção consigo mesma. Ela conhece dois homens diferentes, né? O dono da loja de queijos, que é um cara que é todo rabugento, assim, tipo meio look de Gilmore Girls. E o bonitinho viado que flerta com ela na ponte, né? E fala assim, ah, você vai ficar uns dias em Paris, tá? Vamos sair. Ela, não, vou ficar pouco tempo, não faz isso. Ah, mas dando condição, né? E aí ela tem umas amigas, uma amiga belíssima, que ela tá hospedada, que ficam dando conselho pra ela. E ela vai conciliando essa vida. E é o Serge, aqui o cara da loja de queijos, e o outro é o Gaston. Nomes bem franceses, né? E aí ela fica aos poucos provando vários queijos. Ela tem o sonho de provar 5 queijos por dia pra provar todos os queijos da loja de Serge, né? Aí Serge fica dando queijinho na boca dela, reclamando dela. Daqui a pouco ela começa a trabalhar na loja de queijos com o Serge pra poder passar seu tempo. Ah, enquanto vai ser paga em queijo, né? Sim, pagamento dela é queijinho. Aí ela sai com o Gaston fala que gosta dela, ela entende que ele tá falando que ama ela, porque ela não entende o inglês, né? Muito em Paris. E vai, né, desenrolando esse lindo romance a três. E é isso? Não, você pediu pra contar a história, né? Achei que você queria comentar algo mais. Não, eu queria que você desse desenrolando. Me parecer? É, menino, ela vai nessa barra, ela em algum momento se apaixona por Serge, né, para além dos queijos e por Paris, e aí ela decide, no fim das contas, largar tudo, né, largar esse emprego tóxico que ela tem, continua por lá com Serge, termina com Gaston, e eles abrem sua própria loja de queijos, toda a franquia de queijos e tal, e eu achei o filme bonitinho, o filme feel good, né, apesar de Bethany ser trampista, como a gente descobriu recentemente, ela tá bem... A vontade no a papel dela de ela. A mãe dela fica passada, né? Quando ela fala assim, eu não tenho nada nos Estados Unidos. Bichinha, a mãe. Não tem nada. Você vê como ela não tem apego à família, né? Não tem, só rola mesmo. Garoto. É, viu uma rola, duas rolas, ficou, meu Deus, Paris aqui. Não e não podemos falar nada. da amiga dela, chiquérrima, né? Bonita pra caramba. Maravilhosa. Clotilde. Ai, gente, maravilhosa. Que ganhou um sentido na vida, né? De ser organizadora de festas. Sim. Nossa, achei Clotilde belíssima demais. Ela é belíssima demais. Tá vendo aqui que o nome de Clotilde é Manon. Ah, adoro! Tipo Manon Marém. É Manon Azen o nome dela. Aí, ó. É homônimo pra Marcio Zanon. Ai, gente, não é isso. Esse negócio aí, não. Pelo amor de Deus. Mas ela é belíssima. Nós estamos falando da mulher. Não, mas eu não quero saber, não quero ter nenhum contato com esse tipo desse filme. A gente vai te chamar assim agora, Manon Azen. É, vou te chamar de ninguém pro otário. Gente. Meu Deus, que grosseria. Eu adoro que Safi já mandou vários filmes do universo aqui, né? É For Love and Honey. Five Scoops, Two Scoops of Italy, amo. E a Greek Recipe for Romance. Ah, você gosta de casamento grego, né? Eu amo casamento grego. Eu adoro que a capa de Greek Recipe for Romance é eles sentados num vegetal que parece uma bundona, assim. É, eu fiquei pensando se não pode ser um... Como é que é o nome daquele? Que tem de várias cores. Pimentão. Pimentão, pode ser. Ah, mas não, menino, é azeitona. Mas, gente, azeitona toda cheia de... Ah, são várias azeitonas. São várias azeitonas. Amo. Nossa, que capa feia, meu pai. Mas For Love and Honey, pra mim, é o melhor título ever. For Love and Honey. Mas eu... Mas aquele, acho que é ouvir o Zanon. Por que, que você odiou o filme, Zanon? Até foi embora. Cadê tua voz, Miriam? Não, a Zen. Que foi? Desculpa. Por que, que você odiou? Por que você detestou esse filme? Porque ele não acontece nada, gente. É um negócio... primeiro que é um plot ridículo, que é experimentar os queijos do mundo, de Paris. Já começa por aí. Aí do você nada, esse plot do eu te amo, que na verdade eu gosto de você, que ele achou que era eu te amo e eu gosto de você. Aí o velho lá dando sopa, agora aquele velho e ela não fazendo nada. Ai, não. E essa mulher é muito sem graça. Bicho. Nossa, mãe. Como diz, eu... Nossa, mãe, que coisa horrorosa. Eu amei que tem uma hora que ela faz um monólogo sobre queijo, né? Que ele fala, por que você gosta tanto de queijo? Ela, porque queijo não faz sentido. É um negócio que você gasta tanta manteiga, tanto não sei o que pra fazer, e não era nem pra dar certo, mas ele dá. E aí é um sabor inesperado, e não sei o que. Eu falei, gente, nem eu que gosto de queijo sabia, né? Tanto assim sobre os motivos. Não é misca, música, Mickey Mouse. Menina, eu demorei pra responder, porque eu tava no X, e aí eu vi uma pessoa falar assim, Ariana Grande tá muito ruim em Popular. Quem é bom, ela devia seguir esse exemplo. E o exemplo é Taylor Swift no filme de Cats. Quê? Meu Deus! completamente alucinada. Mas eu fiquei sabendo que a Ariana é uma grande surpresa nesse filme, né? Surpreendeu, roubou a cena. Roubou a cena? Roubou a cena. Como e sempre, O coisa, né? Fiero, muito competente. Sim. Ai, gente. Que ódio. Anunciaram essa semana, né, pela primeira vez, que final Wicked Parte 2, né? Que até então eles estavam escondendo, que era um filme dividido em dois, né? E aí agora tá aparecendo já o Wicked Parte 2. E inclusive voltou aí a peça, né, pro Brasil, né? O Wicked de novo aí com as meninas. Né? Ah, então. Esse é o meu problema. Assim, eu gosto que volte, porque eu quero ver de novo. Mas, assim, gosto muito de Miri, gosto muito de Fabi. Mas podia dar uma mudada, né? É porque já é a terceira montagem com elas, né? É, né? Sim. Vocês não têm outra coisa a fazer da vida? Aparentemente, não. E porque também o ano que vem o Wicked vai estar bombando, né? Então tem que aproveitar o hype, né? Ah, é. Tanto que é curtíssima temporada, né? Essa tour que elas vão fazer. É, tipo, super curtinho. Eu acho que deve ter encaixado no meio ali, só pra elas conseguirem fazer no meio das coisas, pra poder ganhar uma grana. Ah, também acho. E a Mona não podia nem fazer lá outras coisas, fazer outras peças, né, menino? E vocês já vão ver semana que vem pra quinta-feira a gente já comentar, né? Público, vocês falem pra eles assistir o filme na terça ou na quarta, tem que assistir. Ah, é complicado de assistir terça e quarta, amigo. Eu vou ver na quarta. Menino, quarta é feriado. Ah, talvez quarta eu consiga, então. Eu vou ver na terça. Comprei hoje o ingresso. Ah, você comprou? Comprei hoje. Você vai ver dublê ou legendê? Legendê. Legendê, não tenho apego nenhum com essas monas do teatro. Não, eu quero ver dublado, mas eu vou ver primeiro legendado. Aí eu vou ver na quarta. Acabei pegando num cinema um pouco mais distante, mas que tinha legendado cedo, né? 1 da tarde. Ai, que delícia. Eu vou assistir terça às 9h30, na pré-estreia. Aqui só tinha 3D, aqui no cinema aqui perto, né? Tinha 3D, 8 da noite, e com certeza vai ser caótica essa sessão, seja de jovens. Então, eu tenho até um pouquinho pra assistir o filme. Ah, você vai de Glinda ou de Elphaba? De Elphaba, né, gente? Eu sempre fui Team Elphaba. Eu sou Elphaba, quem já é Glinda. A gente sempre teve essa divisão. Né, se verde tá assim, imagina quando tiver madura. Que? então tá. Se der tempo, a gente fala semana que vem de Wicked. Se todo mundo assistir. Ah, gente, se der tempo. Vai falar assim. Não, se Leoz conseguir assistir o filme antes de. Ele vai assistir. Eu vou mandar mensagem pro Henrique agora. O Henrique vai estar viajando, sabe? Bum. Mas mentira, ele volta. Ele vai segunda e terça e quarta ele volta. Então vou mandar pra ele. Leve seu marido ao cinema. A gente vai comemorar nossas bodas na quarta vendo o Wicked. Adoro! E depois um lanchinho. Vocês vão casar pra gente ir no casamento de vocês? Ah, menina, isso aí a gente vai empurrando, né? Muito jovem, né? Muito jovem, é casamento na adolescência, né? Pois é. Você comprou roupa pra casar? Não, comprei, não. Vou num casamento sábado, né? Eu já tenho roupa já. Olha aí, adoro. já reutiliza o look, né? Uhum. Mas ao black, né, amiga? Oi? Ao black, né? É. Mas menina, essa calça social eu vou usar duas vezes na vida. Nunca mais vou usar, então eu preciso de algum lugar pra usar. Ah, mas as roupas que eu uso de casamento, eu sempre aproveito que são públicos diferentes, né? Eu uso o mesmo look três vezes, pelo menos. Nunca errou. Acho correto, inclusive. Eu, hein? Tá achando que dá dinheiro dá em árvore? Né? Não, mas que eu não uso realmente roupa social no dia a dia, então é só em casamento. Eu também não uso mais roupa social. Antigamente eu usava. Gente, Deus me livre, né? Pra quem que usa roupa social hoje em dia, né? 2024. Agora só uso um teninho normal, All Star. Não, e eu vou de tênis no casamento, gente. Vou sapato, sai fora. Sapatênis? Chega lá usando com tênis do Fit Dance. Não, menina, é um tênis que eu comprei. Menina, mas não conta pra ninguém. Vocês estão estudando, conta pra ninguém que comprei no Mercado Livre R$90 e fala que é da Nike. Com certeza é da Nike. Mas é da Nike no seu coração. Você vai de Nike no casamento? Menina, eu sou jovem, né? Você vai ver, está belíssimo. Você vai... Mas é um tênis discretinho ou é com a logo? Não, voando, é discretinho. Assim? Ele é branco. Amo muito tudo isso. Não, ele é branco, ele é todo branco. Ah, look, entendi. Quase falei no nosso amigo. Que usa tênis branco nas premiações. Quem que é? Depois eu te conto no módulo. Escreve, mais fácil, escreve. O secreto, né? Escreve que eu não preciso editar. Mandei aí escreve. No chat. Ah, sim, esse grande querido. Ah, sim, desse querido, né? Um queridão desses, né, menino? Que loucura. Ah, mas eu tenho estilo e sou bonito. Não é verdade? Sim, e gostosa. Ele é chato, feio. Sou modelo, faço moda, né? Uhum. Adoro! Mama Ru me amou. Saudade sem ilusão. Mama Pau. Pega minha mão. Saudades. Menino, Mama Pau apareceu no Drag Race Tailândia, foi jurada lá. Mama Pau, né? Desde que fez cosplay de Luan Santana, não para mais. Eu amo. Que ódio, cara. Ai, ai. Maleoso, já que estamos aqui. Vamos falar então do final de Disclaimer. Sim. Né? Encerrou aí sua trajetória de 7 episódios. Com um episódio bem interessante, né? Bem interessante. E que não posso dizer, não sei se é controverso, se não é controverso. Ah, né? Se você tá na dúvida, com certeza é. Mas que mostra. Que realmente, consolidando sua teoria dos últimos programas, de que tudo que a gente viu era a ficção, né, que a véia tinha escrito, sem saber de nada, né, baseado em achismos, pro que a gente vê o que realmente aconteceu na realidade, que a personagem da Cate Blanchett foi abusada pelo novinho, né, não teve nada de sedução, ele invadiu o quarto de hotel dela, ficou obcecado por ela, e abusou dela. E o pior, né? Nicholas viu, né? Que a gente descobre na fotinha. Sim! Aliás, menino, eu fiquei muito curioso com essa coisa das fotos, né? Porque, pra mim, as fotos eram a coisa que menos estava encaixando na história toda. Né? Desde que o... Eu acho que é no penúltimo, no antepenúltimo episódio, a gente já começa a ter uma ideia de que ela realmente foi, né, estuprada e tal, porque ela... Ela fica naquela coisa, quero contar, agora vocês vão ouvir minha voz, e ninguém nunca presta atenção nela. E a gente vai vendo umas cenas em que o menino tá meio esquisito, e tem a história do pai do menino ver a mãe dele, né, ouvindo a mãe da namorada falar umas coisas que ela não quer ouvir, e um motivo pelo qual a namorada voltou que a gente não entende muito bem. Eu fiquei, cara, rolou um negócio aí meio esquisito. Só que as fotos, pra mim, elas não encaixavam porque elas, de fato, assim como o velho que fica com o casaco da esposa a série inteira fala, elas não cabem muito nessa narrativa, porque realmente não pareciam, até eu rever, fotos de uma pessoa que estava sendo forçada a fazer aquilo, né? Como ela conta que foi. Mas depois eu fui ver o primeiro episódio de novo. E de fato as fotos, né, por mais que ela esteja em poses mais provocantes e tal, o rosto dela nunca tá 100% à vontade, assim, ou ela tá desfocada, ou ela tá com aquele sorriso de realmente uma pessoa que foi obrigada a fazer. Então acho que eles foram realmente muito bem nessa construção, sabe? E a foto que o menino aparece, a criança, né, que a gente vê no final quando ele tira da fogueira, Ela aparece no primeiro episódio, só que ele tá com a mão na frente. Ele tá com o dedo bem ali, onde o menino tá no canto. E a gente não percebe. Pois é, achei muito legal isso. A gente já imaginava que ele viu, que ele acordou, né? Por todo que o menino é bem traumatizado e tal. Mas eu acho que o jeito que eles revelam é bastante bom, já no finalzinho. Também acho. Eu gosto da revelação, mas teve uma coisa que me incomodou bastante nesse season finale, né? E é o fato... Vamos só explicar assim, linearmente, até para os anões pro povo que tá ouvindo, porque qualquer história de disclaimer. A Kate Blanchett é essa mulher, né, bem sucedida, que tá bem, mais ou menos, né? Ela vive ali com o marido, o filho tá morando fora, meio traumatizado com ela, mas não sabe muito bem porquê. E ela recebe esse livro que conta uma história em que ela supostamente seduziu esse menino numa viagem de férias, transou com ele, fez um fio terra e tal. E aí, em algum momento, ele foi salvar o filho dela do afogamento e acabou morrendo no lugar e ela deixou rolar, né? Tipo, ficou olhando e nada fez. Porém, a gente descobre nesse último episódio, quando ela conta a história pro pai dele, que não é bem assim, né? Exato. Que, na verdade, ela foi abusada por ele e que ele invadiu o quarto dela. Uhum. Né? E que, inclusive, ela nunca conversou com ele, como aparece ali nos flashbacks falsos, né? Eu achei muito legal que ela fala assim pra ele, engraçado, sua esposa... escreveu com tanta riqueza de detalhes, né, sobre um lugar em que ela não tava, sobre situações que ela não viveu. Que é o que a gente sempre falou, né? Uhum. E como sempre... eu falei, né, uma senhora que escreveu sobre o filho em relações sexuais em detalhes, em coisas horrendas, assim. Então, muito transtornada também essa véia. E, cara, de fato, a mulher criou tudo porque ela viu as fotos, né, da Kate Blanchett jovem seduzente e completou essa história na cabeça dela e assim, criou uma, assim, não tinha ninguém normal nessa família, né, porque o menino era estuprador escroto, a mãe que morreu ficou nessa sanha de vingança que você não entendia muito bem e o velho chegou a querer, né, várias vezes matar o filho da Kate Blanchett como vingança. Quase matou, né, quase matou o Nicolas. Que aliás, eu fiquei muito puto com essa história do hospital, porque o grande cuzão do marido de Kate Blanchett virou melhor amigo desse velho por nada. Ah, vai lá visitar meu filhinho, sim, fica à vontade, não sei o que. Aí esse velho chegava com a seringa no bolsinho. Aí Kate Blanchett, que é a mãe do garoto que tá lá, chega, fala que não era pra ele estar lá. Aí a gente vai começar, mas o seu pai, não é meu pai, não conheço, não sei o que. Aí eles continuam deixando o velho entrar lá, fora do horário de visita e tudo. Eu falei, ah, não, gente, pelo amor de Deus. Pra mim, essa série tinha que acabar com ela processando esse hospital. Todo mundo que tava lá. Eu também acho. A enfermeira que cuida dele quando ele leva uma porrada dela. Ai, você é uma mulher boa. Eu falei, é uma cretina que tá aí deixando as pessoas entrarem no negócio dos pacientes toda hora pra matar o povo. UTI, né, viado? Aham. Não, e deu tipo assim, a mulher falou, ó, não tem mais como entrar na UTI, acabou a visita. Ai, o pai dele pediu pra ficar um pouquinho com ele, por favorzinho, minha filha. Ai, tá bom, ele entra, tem 250 médicos lá na UTI, ninguém pede esse homem que tá fora do horário de visita de entrar. Aham. Exato. Pelo amor de Deus, Brasil. Eu ia falar que, tipo, eu fiquei muito incomodado com a conclusão, porque eu acho que as coisas se resolvem de uma forma muito simplória. Porque até então o velho tava lá, aquele caos, aquele sensação de ódio, e aí ela conta pra ele, ele fala assim, ah, tá bom, beleza, se fode aí, né, deixa ela lá desmaiada, tá com a cara dela desmaiada lá no chão, gato lambendo. Aí ele vai pro hospital, vai matar o menino. E aí o menino aperta a mão dele e fala, mamãe. Aí o velho, é isso, entendi, tive uma iluminação. Agora tudo faz sentido, meu filho realmente é um traste. Você tava certo. Eu acho que a atuação dele, enquanto ela tá contando, tinha que ser um pouquinho mais puxada pro lado de ele querer acreditar nela, mas ficar na dúvida. Eu acho que ele muito cedo, tipo, não, sou mentirosa, não sei o que e tal. Tipo, não acredito nisso. Sabe? Então eu realmente concordo com você que essa virada dele não... Porque é isso, né? Ela conta pra ele no início do episódio o que que rolou, que ela nunca conversou com o filho dele, ele entrou no apartamento dela, estuprou ela por 3 horas e meia, bateu nela, fez ela tirar as fotos, fez ela ficar quieta porque o filho tava dormindo do lado. Então, assim, é bastante incômodo tudo que ela vai contando. E ele, em algum momento, reage como se, ah, será? Mas eu acho que a atuação dele foi muito falha nesse sentido de que não parece que ele tá balançado mesmo, sabe? Exato. E aí, assim, eu acho, porque eu tava comentando com o Henrique o tempo inteiro, né? Eu entendo que pra um episódio final, é muito mais interessante para eles botar uma mãe pegando o trânsito para ir atrás desse homem para impedir tal, do que ela simplesmente ligar para a polícia. Mas, cara, não faz sentido. Porque essa mulher é dopada com o chazinho dele. Ela tá com o telefone, que ela fica o tempo inteiro tentando falar com o marido, com aquele inútil, mandando mensagem, por favor, não deixe ele entrar no quarto do nosso filho. E ela não pensa em nenhum momento em só ligar pra polícia e dizer assim, olha só, acabei de ser dopada aqui na casa desse senhor, ele tá indo no hospital matar meu filho, vocês podem, por favor, mandar a viatura? Eu acho que eles tinham que ter feito alguma explicação. Ela está sem o telefone, ela sai correndo, sei lá, sabe? Porque assim, do jeito que eles fazem é muito... Ela fica pro motorista, você pode ir mais rápido... Ele não posso pensar assim, minha filha, liga pra alguém, pra uma amiga que seja, já que seu marido não tá atendendo, liga pro hospital, sabe? Não faz sentido, cara. É, fora a forma dela tirar o remédio do coisa dela foi botar pó de café numa água com gelo e tomar, e ela falou, porra, agora tô boa, agora tô... É porque ela vomita, né? Ela faz o negócio pra poder vomitar o negócio que ela tomou. E assim, achei um pouco, né? Aí fiquei, tá bom, né? E, mas uma coisa que eu achei bem interessante foi quando você falou dessa parte que ele tá, o menino tá no quarto com ela, abusando. Não tem som, né? A gente só vê ali, tipo, a narração e é tudo só falado e só, tipo, a movimentação da boca, das palavras saindo. E eu fiquei até curioso, né? Porque ela fala uma hora assim, quando eu ouvi a voz dele a primeira vez, eu não esperava que fosse ser daquele jeito, porque ele parecia ser um menino gentil e tal, só que a voz não tinha nada de gentil. E de fato, o que a gente... Exato. O que a gente vê da performance dele na série inteira, né, sonora, é a versão da mãe, de que ele era um pobre garotinho, ejaculação precoce, tábuazinho. E aí a gente vê ele atuando no, nas cenas em si mais agressivo, mas a gente não ouve essa voz. Exato, que a mente dela obliterou isso do sistema dela, né? Ela ficou tão enojada da voz dele que ela não guardou o registro da voz. Só que aí eu achei um pouco exagerado, o Henrique achou bom, porque ele falou, retrata bem o drama da... Tipo, eu achei que... Primeiro, assim, a história que ela conta é muito horrível em vários aspectos, né? Porque primeiro ele tem a violência psicológica ali, de estar fazendo tirar foto... E aí ele tá com a calça toda gozada só de estar tirando as fotos com ela. Aí depois ele vai suprar ela, não sei o quê. Favorosa. E aí eu achei excessivo depois ela engravidar, fazer uma... Sabe, tipo, ela vai contando umas coisas, parece que é assim. E outra, não foi só isso que eu passei. Tipo, eu achei um pouco de exagero. Assim. Não exagero, eu sei que pode acontecer. Mas eu falei, cara, não precisava chegar tanta coisa assim. Sim, eles elevam muito essa questão do que ela passou depois. Não foi só. Pois é, e tipo, ela fala pro Vé assim, eu tava toda machucada, com as pernas não sei o quê. Eu esperei semanas pra saírem, porque eu não quis denunciar, porque quem ia acreditar em mim, eu acho essa parte bastante realista, inclusive. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, ela tinha esse casamento com esse marido que ela só não estava junto ali nos dias das férias. Tudo bem que é um grande inútil. Mas ele nunca viu esse machucado na perna dela antes de sarar? Parece porque ela que dá a entender que ela nunca mais falou no assunto. Agora, o que eu achei muito foda da série, que o marido vai lá acusar o velho, né? Por que você não duvidou do seu filho, não sei o que? Aí o velho vira no elevador e fala, porque você não duvidou da história da tua mulher, né? Tipo, que ele ficou acusando ela a série inteira. E eu achei muito foda que ele vai pedir perdão no final, não sei o que. Ela fala assim, não consigo te perdoar, porque pra você é melhor eu ter sido estuprado e passado pelo que eu passei, agora você tá aceitando. Do que eu ter ficado com um cara que me deu prazer, que era o que você tinha criado na sua cabeça e que era o fim do nosso casamento por isso. Vral, na cara dele, gostei muito, gostei. Achei que matou com bondade ela. Sim. Eu achei bastante interessante, assim, gostei bem mais do fim da série do que desenrolar, porque assim, eu acho que o que a gente pode concordar é, teria dado um filme de duas horas e meia, muito bom. Não precisava ter tido 6 episódios, sei lá, 2, 3 no meio, era... enrolação. Eu acho que não precisava ter demorado tanto pra gente entender que as cenas do passado não eram reais, sabe? Também acho. Acho que não precisava, tipo, ele ir na loja, o menino, depois no jornal. Não precisava de nada disso. É, ele ficar fazendo o catfish do menino, apagando o perfil. E, tipo, o velho usava a foto do filho dele pra conversar com o menino só pela poesia da coisa, porque podia ser qualquer pessoa pra falar da saudade dele. Não ia fazer a menor diferença. Vou fazer a menor diferença. Né? E aí o véio, além do casaquinho da esposa, tinha que usar o pós-colônia, o colônia de pós-barba do filho, pra ela sentir o cheiro. Sabe, eu achei um negócio bem... Eu sei que é meio que o clichê do livro de suspense antigo, né? Que é o que eles estavam emulando. Mas eu achei meio esse personagem desse senhor ficou bem fora do tom pra mim. Mas, tudo bem, né? Pelo menos... Assim, não morreu, né? Não foi punido de verdade, mas teve um fim. Não foi de redenção, que é o que eu tava com medo também. É, não, ele só foi obrigado a encarar a verdade. É, porque assim, por mim tinha matado ele, o marido de Kate Blanchett, todo mundo. Todo mundo, deixava só ela e exato. Nicholas vivo. Até Nicholas deixa... também podia ter... É, Nicholas a gente deixa porque ela amava ele demais. Tinha uma hora que o Henrique tava assim, ah, por mim esse filho morre. Foi, nossa, mas... É, por mim também. Se você não quiser que salve o menino, já termina a série aqui agora, né? Por mim também, acabava com isso também, que é o chatinho também demais. Entendo o trauma, respeito, mas tiraria. Basta, muda Brasil. É isso, tá. Mas uma boa série, né? Basta boa série, na média. Boa série. Tá melhor que Teacup. Adoro. Ai, ai. Já que a gente tá falando de Apple, vou falar de duas que eu vi, né? Não necessariamente vocês viram também. Uma foi O Que Você Faria, né? Que é uma série espanhola. Da Se Apple só te restasse um dia. É isso. Que a premissa é bem interessante. Eu tinha visto o trailer, tinha achado com potencial. Mas depois que eu vi os dois primeiros episódios, eu falei, não, gente, não tem a menor condição. E são episódios curtos, são episódios de menos de 30 minutos, que é tem um assalto num ônibus na Espanha, né? E um dos passageiros mata os assaltantes e vai embora. E os passageiros que ficaram no ônibus decidem fazer um pacto de silêncio pra não contar pra polícia quem é o passageiro que matou os assaltantes e salvou a vida deles. É basicamente essa a premissa da série, né? E aí cada episódio, obviamente, vai focar num dos passageiros e na vida deles, e a polícia tentando descobrir o porquê que eles estão preservando esse passageiro, né? Porque ele salvou eles, porque eles acham que devem alguma coisa e tal. Mas eu achei super cansativo, super chato. Mas não seria legítima defesa matar os bandidos que estavam ameaçando a vida de todo mundo? Sim, seria, né? Mas eles decidem não falar. Mas tem um motivo? Você assistiu até o final pra saber se tinha um motivo pra eles? Não, só vi dois episódios. Foi demais pra mim. Entendi. Porque às vezes era uma pessoa que de qualquer forma ia presa, tava incondicional, sei lá, alguma coisa assim. É, pelo que aparece no segundo episódio, parece que esse homem tinha ficha. E ele foge, né? O homem foge do ônibus, o que matou os assaltantes e salvou as pessoas. Ele foge antes da polícia chegar. Aí a polícia quer saber quem matou os assaltantes, né? E por quê? Só que aí ninguém decide falar. Fica todo mundo bicha muda. E a outra que eu vi... Eles poderiam falar assim, ah, morreu. Morreu ali agora. Não sei como não. E morreu, começou a dar risada, né? Exato. E a outra que eu vi foi uma que os meninos nos comentários pediram pra eu assistir. Eu fui lá assistir. Que é o Onde Está a Wanda, né? Que é uma série alemã da Apple TV Plus. E essa eu achei bem interessante. Eu vi 3 episódios até agora, né? Talvez no feriado eu veja os outros que faltam, né? Só falta um pra acabar na série. Mas eu achei bem legal, né? É uma série que se passa numa cidadezinha na Alemanha. Tem essa família aparentemente normal, pacata. E ela tem, na família tem os pais lá, o filho e a Wanda, né? Um dia a Wanda sai pra ir pro festival da cidade e desaparece. E aí a Wanda, eles começam obviamente a fazer... Chama a polícia e tal. Só que a polícia não resolve nada. E nisso se passam 80 dias. E aí a família decide fazer por si só. Procurar onde tá a Wanda. Porque eles começam a achar a blusa dela. Acham a capa dela que ela tava usando. E a família decide tentar saber o que aconteceu. Então eles começam a instalar câmeras de segurança dentro das casas dos vizinhos. E aí cada episódio é focado num vizinho. Né? É aquela uma coisa família, meio Desperate Housewives. É aquela coisa meio Desperate Housewives, né? De todo mundo tem seus segredos. Que todo mundo ali tem aquela aparência por fora. Mas que, né, quando chega no escuro, todo mundo tem seus segredos. E aí, cada episódio, obviamente, eles vão conseguindo entrar numa casa, instalar essas câmeras e descobrindo os segredos enquanto eles vão tentando descobrir aonde tá a Wanda. A música, o tema da série é do Capital Inicial, o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Amo. Exatamente, cantada em alemão. Ai, que tudo, né? Eu achei muito interessante o primeiro, só vi o primeiro, né? Porque eles mostram justamente como é que eles decidiram, né? Botar as, é, como colocar as câmeras na casa dos vizinhos. E aí eles vão atrás de um vizinho que cria uns répteis, uns bichos, tipo o cara da, do filme da Preguiça. E aí solta um monte de cobra, sai correndo. Aí o marido é picado pela cobra, tem que ir dirigindo com a cobra na mão até o hospital pra tomar um antídoto. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu achei bastante legal como o tema é, é pesado. Você vê que eles estão, né, desesperados sem a filha, procurando e tal. Mas eles põem essa comédia de... bem desperate mesmo, eu senti a, é, a vibe, é, né? Bem desperate. E aí eu fiquei tentado também a seguir. O Henrique continuou, falou que os episódios são mais curtinhos depois e tal. Fiquei interessado. São. Mas não sei muito. Eu queria sua opinião também. Tipo, acaba sendo meio procedural desses vizinhos? Ou desenvolve também as coisas entre eles? Não, desenvolve as coisas entre eles, né? Inclusive, agora a gente vai ter o filho lá, que o filho é viado, né? E aí ele vai nos jogos de futebol com o pai pra poder ficar afinal, de olho no. Afinal, da família da Wanda, né? Isso, e aí ele fica lá de olho no menininho, né? E aí até vi um edit no TikTok. Que ele vai conseguir pegar o menininho, que ele tá afim, o jogador de futebol. É, vale dizer que Sassi tá falando menininho, mas são todos maiores de idade, viu, gente? Não, sim, são jovens. É que você fala, velho. Parece que é um pedófilo ainda atrás. Não, são de, tem 18 anos, 19 e tal. Graças a Deus, né? E aí ele, até porque o irmão da Wanda, ele é surdo-mudo, né? Mudo-surdo. É, e que eu reparei isso no segundo episódio, que ele tem o aparelho auditivo e algumas vezes ele faz, é, se comunica por sinais e algumas vezes ele fala porque ele usa o aparelho, ele consegue ouvir algumas coisas. Mas eu achei bem interessante a forma com que eles contam, é muito divertido, né? Essa coisa muito do humor, isso me pegou muito. Humor alemão, né? O humor alemão. E aí os episódios caíram para 40 minutos, então ficou mais de boa. Aí eu pretendo terminar a série. Né? Quando eu vi, eu acho que tava faltando exibir o último, não tinha ido ainda, porque já tem uma semana, ela foi semanal, né? Exato, acabou ontem, o último episódio ontem, né? Grande evento aí, né, da TV alemã. Exato, e aí eu acho que eu vou ver agora nesse feriadão a série completa. Achei os personagens carismáticos, achei meio bacana, né? Não esperava nada e fui surpreendido. Por essa. Tem um programa de TV sensacionalista, né? Que vai entrevistar a mãe de Wanda. Sim! Ela fica putaça, eu amo. Que o pai fica laranja, que bota uma maquiagem nele. Gente, fica parecendo o Donald Trump. É, eles fazem a piada. Que ele fica parecendo o Donald Trump. Olha. E seguindo aí na Europa, né, menino? Eu vi também o Assassino Zen, né? Eu vi esse troço aí também. Menino, mas eu vi toda ela, né? Mas menina, então, eu vi o primeiro episódio, eu não achei ruim. Não, eu também não achei ruim. Eu só achei, você viu toda, você não achou mesmo, né? Mas assim, eu achei que faltou no primeiro episódio. É porque fica muito... só pra dar um contexto às pessoas. Assassino Zen, série alemã da Netflix também, né? Que a gente tem esse advogado, né? O Bjorn. Que ele, tipo, tá super atarefado na vida, ele só vive pro trabalho, então não tem tempo pra filha, não tem tempo pra esposa, até que ele decide fazer um curso de mindfulness, né? E a vida dele muda quando ele faz esse curso de mindfulness. E quando a gente conhece ele, a gente vê que ele fala, em 38 anos de vida, eu nunca entrei numa briga com ninguém. E agora, eu já matei 6 pessoas. E aí você vai tentar entender o que aconteceu, né? Então... a gente descobre que na firma de advocacia que ele trabalha para um mafioso. E aí todo o trabalho dele é limpar a sujeira do mafioso. Só que o mafioso matou um rival dele em frente de um ônibus cheio de criança. E as crianças filmaram. Então não tinha o que fazer. E aí ele já nesse estado de mindfulness, né? Ilha do Tempo, com a filha e tal. Ele acaba matando esse mafioso. Só que ele decide matar o mafioso. E aí o mafioso tem no polegar... uma marca, né, que ele fez, que quando ele dá as ordens pra gangue dele, ele sempre coloca como se fosse um carimbo, né? E ele decide dar as ordens. E sempre ele vai fazendo as coisas focadas no mindfulness aí, né? Sempre tem essa... o psicólogo aparece e tal, não sei o quê. E a série vai pra um caminho, assim, que eu não esperava, Né? Então, menino, o que me desse primeiro episódio? Que ele falou que você, tipo, ele já começa picotando o corpo. Falou assim: você não sabe como eu matei a primeira pessoa. Só que eu tô esperando o quê? O primeiro episódio? Ele matando a primeira pessoa. E não tem isso no primeiro episódio. Que termina o cara entrando no porta-mala do carro, né? É. E aí acaba aí, você fala, ele tá pronto com o chefe, tá? Mas e aí? Cadê a. Esse grande. No segundo episódio, eles chegam lá na casa de verão, né? E o cara tá dentro da mala do carro. E ele tá pra tirar o cara do lado da mala. Só que a filha dele fala: papai, vamos nadar, não sei o quê. E aí ele fala que a ilha do tempo com a filha dele é muito importante. Então ele larga o cara lá e o cara morre asfixiado dentro da mala do carro. Ah, o chefe morre asfixiado? Morre. Ah, então ele meio que mata sem querer ali. Exato, só que aí depois ele faz todo o resto, né? Ele desmembra o cara. Ele passa no triturador pra jogar os pedaços dentro do rio. Ele corta o dedo pra poder ficar com o dedão pra continuar dando as ordens pra máfia. E aí o negócio vai escalonando, né? Porque, tipo, tem os funcionários do chefe que querem saber onde ele tá. Aí a amiga dele é detetive que tá investigando esse caso. Aí fica desconfiada dele. E aí as coisas vão acontecendo. E aí aparece o chefe da outra facção, que também quer saber o que aconteceu. Então as merdas vão acontecendo. E, assim, sempre com o foco do mindfulness, né? De tipo, respira, você vai conseguir, não sei o quê. E acaba que no final da temporada, ele consegue matar também o chefe da outra gangue. E, tipo, ele começa a dominar o crime da Alemanha ali. Porque ele guardou os dois dedões dos dois chefes. Então ele fica dando as ordens da máfia, só que ninguém sabe que os chefões da máfia estão mortos agora. E tá aparentemente ele tá gostando. Exato, e aparentemente ele tá gostando muito disso. Só que ele não contava que no segundo episódio, a filha dele comprou aquele passarinho, né? Que ela fica repetindo as coisas, falando. Eu sei, meu pai é lindo. E aí eu falei, porra, esse passarinho com certeza vai acontecer alguma merda. No segundo episódio, depois que ele mata o chefe, ele grava uma mensagem no passarinho falando assim: eu triturei o meu chefe e agora eu vou viver a vida que eu quiser. E aí, cara, o hotel explode. Acontecem um milhão de coisas nessa série. Só que aí no final, a polícia tem esse passarinho todo queimado como evidência. E aí, a última cena da série, a policial sem querer aperta o passarinho. E o passarinho fala: eu triturei meu chefe e agora eu sou livre. E aí, ou continuar ou não. Né? Acho que fica. Pode continuar pra mostrar ele como esse chefe do crime zen e a policial tentando, né? Desvendar quem que é. É, ou só não. Só realmente ele acendeu e é isso, e acabou. Achei interessante pra caramba, achei bem legal. É diferente, pelo menos, né? Não segue muito. Sim, sim. Me pegou muito essa forma aí. E ela é meio engraçada, né? Ela não é uma série séria. Ela é meio engraçada, ele é meio trapalhão. Então isso contou muito pra mim, assim, de não ser um negócio sisudo. Sisudo. Eu achei interessante. Sisudo. Achei bacana. Mas se você gostou do primeiro episódio, se você tivesse tempo, com certeza acho que você gostaria do resto da série. Acho que não seria uma série que ia te ofender, sabe? Que você veria de boa. Era o quê? 8 episódios, né? Foram 8 episódios. 8 episodinhos, né? E aí, se tiver acabado, beleza, acabou. Sucesso. Se renovarem também, acho que tem pra onde ir. Pra mais uma temporada. Acho que mais do que isso vai ser engodo. Engodo, amo. Engodo. Assim como essa que eu via da espanhola, né? O Banco Central sob ataque. Pra mim foi um grande engodo. Eu só vi um episódio, achei uma chatice sem fim e nunca mais voltei. É pra você, né? Deixar de ver no primeiro episódio, o negócio é ruim, né? Porque olha. Exato, porque eu sou bem tolerante, né? Uhum. Eu sou bem tolerante, bem permissivo. Mas era baseado no. Permissivo é ótimo. Ela é uma história real, né? Logo depois que a Espanha passou lá da rebelião do Franco, alguma coisa assim, uma galera entra pra assaltar o banco central lá da Espanha. E eles são revolucionários, né? Então a história vai tratar isso daí. E o que eles estavam mais interessados em conseguir do que necessariamente só o dinheiro que estava no banco. Mas achei altamente desinteressante. E o piloto tem 59 minutos. Meu Deus. Isso também não me atraiu. Uhum. Não me atraiu. Não me atraiu nada. Nada. Fechando essa tour, né, menino? Eu vi Citadel Honey Bunny. Ai, Honey Bunny. Mas eu prestei atenção 10 minutos, o resto eu dei uma cochilada. Menino, eu fiz, aconteceu isso comigo, você falou. E aí ontem, antes de eu deitar, eu fui ver de novo o episódio, tentei ver. E quando acabou o episódio, eu tava engajado na história, né? Porque essa, do Honey Bunny, ainda tem um pouco mais a ver com o Citadel original. Porque a menininha é a Priyanka Chopra no futuro. Então, depois que eu fiquei sabendo que era a filha, que era a menina, era a Priyanka. É, a meninazinha é a Priyanka Chopra. Inclusive, né? Citadel, o que aconteceu? Não vai ter mais? Vai ter mais temporadas, tá renovada. Só que eles faz uns 8 anos já, né? Não, foi, acho que 2022, eu acho, final de 2022. Mas só esse ano teve Citadel Diana, né? Que essa eu achei bem chata. Ah, eu não verdade. Vi. Citadel Diana, achei chata. E aí agora Honey Bunny, que acho que por ter uma conexão real com Citadel, pra mim foi mais interessante. E eu gostei dos personagens, tanto da Honey quanto da Bunny, do Bunny. Eu gostei dos personagens. E a meninazinha também é muito maneira. Ela é muito, muito ponta firme. Ela fugindo dos caras que estão perseguindo ela, cara, muito foda. Mas é aquele negócio, não é pra todo mundo, obviamente, esse universo Citadel, né? Porque se as pessoas não gostaram da série original, da série mãe, gostar do derivado... Do derivado, derivado, quase. É, e ela é falada hindu, né? Ela, Eu achei muito estranho, porque eu tava vendo em inglês, e eu falei, caraca, a sincronia da voz não tá certa com a boca. E aí depois eu fui ver que ela era falada em hindu, aí eu acabei botando ela dublada em português mesmo, eu achei mais interessante do que ver dublada em inglês, dublagem por dublagem. Mas foi uma surpresa boa aí. Não sei se vou terminar, né, são 6 episódios, não sei se vou ver toda. Mas, diferente de Diana, que me deu um tédio eterno, essa daqui ela conseguiu melhorar depois do primeiro momento, onde eu fiquei cansado, dormi, né, e aí depois eu tentei no outro dia. Achei uma boa, entendeu? Honey Bunny. Não consegui engajar, não. Achei chatinha. Muito bem. Faz todo sentido. Eu quero saber se vocês engajaram aí no último episódio de Grey's Anatomy, né? Infelizmente, né? A gente engajou no rage, né? No ódio. Que até então estava um episódio bem bacana de Grey's Anatomy. Eu tenho que dizer que todo o arco do Schmidt nesse episódio foi muito bom. Foi muito bom. Essa da questão da bolsa, né? Ele tá dividido. Pela primeira vez, doutora Merenda e Dr. Cobalto agiram como realmente pessoas que têm interesse naqueles internos que estão ali, né? De falar, ah, não, a gente vai te fazer uma contraproposta pra você poder ficar aqui e tal. E dele passar o dia como... Eu confesso que eu passei o episódio inteiro, quando ele tava fazendo a cirurgia, falando assim, vai dar uma merda, alguém vai morrer, vai ser um inferno. Mas não, ele foi se saindo super bem, né, na cirurgia, desenvolto, tal, não sei o quê. E, aparentemente, eu acho que tudo ia dar certo ele ficar ali, né? Mas aí, quando a meninazinha dá o desenho pra ele, eu confesso que eu chorei aqui na minha casa. Eu fiquei emocionado. Mas, assim, vamos combinar que a única vez que Schmidt foi bem como médico dentro do hospital foi nesse episódio. Sim. Mesmo, porque exatamente. Não tinha por que eles oferecerem pra ele se atendem, pra ganhar um super salário, porque, assim, ele como chefe dos residentes foi péssimo, só escrotizava todo mundo. Teve que chamar a sapatona de volta. Pois é, ele como interno era péssimo, matou um homem ouvindo podcast jogando sangue pra todo lado, assim, realmente não entendi de onde surgiu esse super valorizar Schmidt, não. Super médico Schmidt. Mas achei legal ele tomar a decisão depois da garotinha falar com ele. Achei muito, muito querida. E aí, ao mesmo tempo, a gente tá vendo aquele mesmo plot insuportável do velho que não tem pulmão, não tem rim, não tem sei lá o que que é, né? O velho de marido de Maggie, né? E também tivemos aí a grande chegada, né? De doutora Sofia Bush. Fiado. Né? Eu achei maravilhoso, porque assim, começa com o Owen e Tédio no restaurante, debatendo se eles devem agendar sexo ou não, aquela chatice dos dois. Tem que aguentar. Aí chega marido de Sofia Bush, como se a gente conhecesse. Esse e aí, fulano, beleza? Aí, aí, ó, minha esposa que tá, o menino, tô numa emergência agora, ou ela também. Por que vocês duas não ficam aí? Aí, tá, né? Aí você fica tão... Aí daqui a pouco Sofia Bush, ai, não consigo ser atendida, né, menina? Parece que a gente tá pelo peixe urbano, ninguém dá atenção pra nossa mesa. Vamos pra um lugar mais assim, você pensa que elas vão pra uma barraca de cachorro quente. Não, elas vão pra outro lugar chique, só que mais descolado. E aí Sofia Bush começa a falar, ah, é porque meu casamento é aberto, faço homenagem toda semana, que não sei o quê. E aí Ted, nossa. Com aquela voz potente, né, amiga? Sempre, sempre. E aí Ted, nossa, menina, que loucura, não, né? Eu e Owen tamo mal, não sei o quê. Sofia Bush, vem cá. Eu falei, gente... E aí Ted, uma balada, Sofia Bush falando, menina, desculpa, interpretei mal os sinais, né, sinais de fogo. E aí Ted, não, imagina, tudo certo, né, quem nunca. E aí, mas acho melhor eu ir, né, ai, tá bom, amiga, ai, beijo, um beijo, tchau. Aí quando o Ted vai contar pra Owen, Owen fala, mas o que que tu fez se essa mulher te beijar e sai correndo, menina, deixa o Ted lá. Tu não achou a reação dele completamente desproporcional? Nossa, achei bem adulto, né? Mas o Owen sempre é assim, gente. Eu não me surpreendi nada que ele fez isso. Não, não me surpreendi também, mas eu falo sério, gente, que esse personagem a essa altura, com 57 anos na cara, ainda tá fazendo pitinho de adolescente. Porque ele é insuportável, sem parceiro. Eu não sei porque que não matam esse filho da puta. É porque as personagens que são boas, eles vão tirar, né? Owen tá aí. Aham. Ai, que ódio. Será que Grey's Anatomy, na verdade, não é o limbo, o tipo nosso lar, que aí as pessoas que morrem são as pessoas boas, ruim, continua lá nessa merda. É, porque eu tava comentando, gente, falaram que Midori, né, disseram que ela saiu porque quis, mas na verdade foi corte de custo. Eu falo, porra, o tanto de custo que dá pra cortar. Ou em tédio, salário velho, dá, né, Dr. Mike Chang podia tirar também. Exato, Mike Chang, todo Simone e Dr. Costinha tomando com seu cu, ai, te amo, foda-se. Te amo! Te amo. Ah, eu achei engraçado o Mike Chang debochando dela. É, não, se eles tivessem o mínimo de carisma como casal, o plot até seria engraçadinho. Só que, gente, eu acho a Simone super boa atriz, tá? Eu não acho que ela mereça esse texto que ela tá recebendo. Mas esse casal é tão chato, gente. Eles são muito chatos. Tô morando com ele, mas ele não me valoriza, não sei o quê. Ai, cara, se valoriza. Até a Amélia, coitada, que é boa também, tá perdida nessa série. Viada, a Amélia já... tá sem plot nenhum. Já tivemos que botar a Amélia indo visitar Joe, que também Joe tá outra, o retrato da mulher enlouquecida, né? Ai, tem muito filho pra criar, não deixa o marido, não sei o quê. Aí a Amélia, viado, eles fizeram um retcon. Que a Amélia teve que falar pra Joe que Link nunca gostou dela. Tava sempre apaixonado por Joe e forçou o casal com ela pra poder passar que amava Joe. Falei assim, como assim, gente? O melhor casal de Grace por 3 anos era Link e Amélia. Passaram a pandemia inteira juntos enquanto Meredith estava na praia. Exato. Mas aí, mas como ela tá sem plot nenhum, Amélia, né, menino? A gente junta a Amélia com aquela mulher logo. Enrolação, não sei, caralho. Esqueceram daquela mulher, né? É, porque a mulher tá de coadjuvante. Primeiro pegou Dr. Meg, que não deu em nada também, só devolveu a calcinha pra ela. Agora ela tá babá de Joe, né? E aí eu fico, gente, e a doutora dela tá ajudando o Schmidt nessa bolsa também, não tem papel. Eu fico, olha... Que momento vive o Brasil. E o grande casal que a gente tá esperando, que ligou pra noiva desmemoriada. Ai. Ah, é? Quem não quer não ver foi isso? Não foi a gente que pediu. Não mesmo, é. Né? Agora, o que eu pedi, né, que não vai ser desenvolvido a contento, é Doutor Yasuda e Jules, né, que estão aí vivendo um grande casal lindas, sapatão da geração. Primeiro a gente teve a Jules segurando a mãozinha da irmã de Yasuda, foi a coisa mais fofa do mundo. Uhum. Agora a gente tem elas, né, tentando se resolver nessa coisa da Yasuda sobrecarregada e tal. E aí eles me cagam completamente o rolê com a Yasuda dirigindo, né, depois de não dormir no hospital, porque ela foi de plantão, e matando ela e a própria irmã. Ai, gente. Gente, é ridículo. Tanto o plot pra poder matar a mulher, mata, né, mas mata de um jeito decente. Pois é, que não seja com ela botando a vida dela e da irmã em risco. Uhum. Eu acho que eles não vão ter, eu ainda me iludo que eles não vão ter coragem de matar ela. Que ela vai ser tipo a Stephanie, que teve um problema e falou, ah, não, agora eu vou viver minha vida. E lembra que Stephanie era a melhor interna, também morreu. Aham. Saiu da série. Aí teve a que tomou choque com o Dr. Cobalto. Brigou com seu Pompeu, né, amigo? Foi tirando foto. É, verdade. Sim, Mouse. É verdade, brigou com o seu Pompeu, né? A gente esqueceu esse detalhe. Ah, é, seu Pompeu não gostava dela tirando foto nos bastidores. De quem? De Stephanie? Ah, Stephanie. Ah, tá. Tinha a Mouse, é, que você lembrou o nome dela, que era maravilhosa. Sim. Também. As internabores tira e deixa o Schmidt. Tipo, aí agora vai ter Costinha. Doutor, ai, bem. Eu espero que pelo menos a Adelaide consiga ter mais destaque também agora, né? Ah, coitada, vai ficar com o Mac de novo. O triângulo com ele é desmemoriado. Ah, pelo amor de Deus. Cara, porque assim, falando bem a sério, né? Pro nível que Grace chegou de desimportância, eu acho que a Yasuda, especialmente até mais que a Adelaide, porque já de cara ela conquistou muito, ela tinha carisma pra ser protagonista dessa caralho, assim. Tipo, pra mim, ela tinha muito potencial, era uma personagem muito bem feita. Nessa coisa de mudar a personalidade dos internos a cada episódio, acho que ela foi a que menos sofreu, ela foi bem desenvolvida. Graças a Deus. E aí chegar agora pra fazer uma cagada dessa com ela, mesmo que ela tivesse pedido pra sair da série mesmo, né, que a gente não sabe, que desse um desenvolvimento de despedida digno, cara, porque Grace nunca tem pros personagens bons. E o que que deu todo esse plot pra ela só pra matar depois? Isso que eu não entendo, você faz... Pois é. A trama dela pra... Vamos criar uma super importância, fazer um plot bom, que é algo que falta na série, pra depois jogar ela pro... No lixo. Pra mim eles podiam agora, assim, essa semana, dar o plot twist. Ela, mentira, ela não vai sair nada. A gente jogou essa informação pra vocês acharem que ela ia morrer, mas ela vai cair. Ah, ia ser maravilhoso, mas não acredito que vai acontecer. Não, é, também acho que não, né? Mas. Não, foi muito ruim. Muito, muito, muito ruim, gente. Você já viu se ela morreu ou não, Sassi? Que já foi. Não, eu botei aqui na ABC, tá passando o Dr. Odyssey. Ah, porque a Grace é mais tarde, né, agora. É, é a última do dia. Passando aqui. Essa eu larguei, né? Não falei pra vocês. Larguei, Dr. Arts. Ah, não acredito. Ah, então boa. O Despacito que muda vidas, né? E olha que eu fui até o quarto episódio. Né? Olha, a gente foi longe ainda. Coragem. É, fui até o quarto e desisti. Tá dando audiência ainda ou foi só um surto do primeiro episódio? Menino, acho que tá dando, mas nada demais, né? Nada demais. Tá dando mais que Grace dava no horário? Sim. Ah, então. É que o grande hit da temporada da ABC dessas séries novas é High Potential, né? Que é realmente um hit demais. Que hits são esses? É a minha favorita, inclusive. E vocês perceberam que Grey's agora tipo, só tem metade do elenco em cada episódio? Não. É porque tipo esse episódio não teve Dr. Ben, não teve Indugo. Ah, Indugo teve. Não teve Dr. Cobalto, eu acho. Dr. Cobalto não teve. Eles vão revezando, tipo, teve um que não teve a melhor. Ah, não, o Dr. Cobalto apareceu pra fazer a grande oferta pra Schmidt. Ah, é verdade. Ele apareceu andando. Mas sempre são os três agora. E Bailey. É, pode ser. Nunca tinha reparado nisso. É, porque eles estão economizando. Ó, eu tô vendo aqui a gloriosa Dr. Odyssey. Dr. Odyssey já perdeu metade da audiência. Desde o episódio até o sexto, que foi o episódio passado, né? Começou com 4,2 milhão e no último episódio fez 2,7. Nossa, mas você viu o que, que virou da TV aberta? Porque 4,2 milhão era quase a audiência boa de CW, assim, né? Uhum. Tipo, o auge que a CW chegava era isso. O auge da CW. Um dia muito bom, né? Era o auge da CW. Agora é a audiência boa da ABC. A ABC virou CW. Que momento vive o Brasil. Todos que julgaram a CW agora tem que tomar, né? É, e a menina parece que a CW não é mais a mesma, já era tipo a Dalek que falou. Ficaram dizendo, né, menino? Mas você jura, né, Anjo? Tem essa revelação aí. Um canal que não tem mais série nenhuma. Revelação aí. Resolveu agora. Eu amo. Mas aí daqui a pouco a gente vai saber, né, se tem Yasuda. Né? E a Sura vai viver ou não. Porque o Schmidt tá deixando a televisão ligada aqui na ABC. Volta ainda. Não, nesse episódio ele. A trama do episódio também vai ser ele contando pro James, né? Que vai pra. Ah, é verdade. Eu acho que eles devem segurar as duas despedidas próximo. Porque semana que vem é a Fall Finale. Fall Finale. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. É isso. E pra quem não tem paciência de usar torrent, essas coisas, a 20ª temporada de Grey's Anatomy estreia em março no Disney Plus, tá? Amo. Que esse atraso providencial. Nossa, um ano. Pelo amor de Deus. Um ano é muito tempo. Tipo assim, trazem Doutora Abelha e Doutor Cobato pra cá pra uma temporada atrasada. Parabéns. Até as perguntas que eu dei pra minha amiga fazer eram temporadas, perguntas relacionadas à temporada 21. Né? Ai, ai. Momentos. Cadê a Meredith agora... Boca? Ah, então, Meredith agora apareceu na série lá da coisa, né? Na série do... Como Meredith, né? Exato, na série da Órfã, né? Que ela vai fazer. Ah, gente, eu fico impressionado, esses atores, que a mulher tá há 25 anos num papel, não dava pra cortar o cabelo, dar uma pintada, pra pelo menos... Uma pintada, ela... botar uma peruca, pelo menos, né? Pois é, ficar ruiva, qualquer coisa pra diferenciar um pouco, né? Ela tá a cara de Meredith. Porra, mesma boquinha murcha. Complicado, né, cara? Não ajuda a gente, a gata também. Até Boca tá diferente em T-Cup, né? Com a barriga maior. Eu amo! A barriga maior, cara, que escroto. Mas tá mesmo. Mas, então vamos falar de Natal, né, menino? O Natal então, tá chegando. Ainda mais Natal porque com show, né? Natal a capela. Um show de vizinha, né? Um show de horrores, se você for. Para. Vou falar então de Sintonia de Natal, né? Abrindo aí o nosso período festivo aqui no Logadinho. Filme da Netflix, protagonizado por Cristina Milian, né? Crica Milian, não é Miliotti. A Million Little Things. A Million Little Things, né? E filme que tá aí no primeiro lugar, né? Top 1 da Netflix. Agora tá em top 2, né? Porque entrou o da... Do Boneco também. De Neve Vivo. Só tem essa bomba do Natal, né? Por isso tá no top 1. É porque entrou do Boneco de Neve agora, amiga. Então, agora foi pra segundo lugar. A gente vai ver isso aí do Boneco Lógico. De Neve? Lógico. Vamos. Ó, spoiler da semana. Boneco que vem. De Neve é um gostoso, como não? Vamos ver, amiga. Sinto informar. Tá bom. Desculpa, Greta. Pior que esse filme do Natal do Pentatonix não deve ser. Desculpa, Greta. Meu nome não é Greta. Ah, eu amo tanto. Então, menino, Sintonia de Natal, novo filme de Cristina Milian, grande hit, né? Conta pra gente, Leozinho, do que se trata esse filme incrível de Natal? Menino, conhecemos aí em Sintonia de Natal, né? Um novo sucesso da Netflix, que está aí no top 1, aquele que tá enrolando só pra achar o nome desse personagem. A queridíssima... Cadê o nome da mulher? Peraí, Laila, né? Lailinha é uma mulher que tá namorando firme, né, com seu namor, tá combinando, a gente vai no show do Pentatonix, não gosta muito, não sei o que e tal. E aí ela esbarra com esse homem que é James, né, no aeroporto. Sim. Ela tá com voo atrasado ali e tal, querendo encontrar o namor. E aí eles se dão muito bem, tem essa conversa muito reveladora e fala assim, menina, sei que você tem seu namor e tal, mas se por acaso, assim, por algum motivo você terminar... Que tal a gente se encontrar, né, daqui a um ano no show do Pentatonix? Você... A gente não troca contato, né, ele faz o caso do Sed, dos Reborn, que eles não vão... Exato. Não vão trocar nada e tal. E se for pra ser, a gente se encontra lá. Eu vou, te espero. Aí ela fala, ah, tá bom, seu doido. Ai, seu doidinho, o que eu faço contigo, garoto? E vai viver sua vida. Quando ela chega em casa, encontra seu namor comendo a mulher em seu sofá, né? Não, menina. Isso é no ano seguinte. Ah, enfim, algum momento eu dei uma pulada, né, pra agilizar. É que a gente não... Você não falou que ela esbarra com um homem no hall da aeroporto. Além do gostosão, que ela fica com essa grande conexão, ela esbarra com o moço no aeroporto. O moço fala assim, ah, testa esse molinho aqui com esse quiche que vai ficar, ó, sucesso demais. Lá no homem do aeroporto. O homem que é do concierge? Isso. Nossa, eu nem tinha percebido, não. Esbarrava nele. Pois é. É ele, velho. Ela esbarra com o concierge. Não, ela esbarra com o concierge. Não tinha me tocado dessa coincidência. Concierge. É bom que faz você se importar com as coisas. É porque todos os homens são parecidos, né? Achei que era só... Oh! Ai, garoto, não tô falando disso. Tô falando só que são atores genéricos. Sim, de filmes de Lifetime. Né? Exatamente, tipo, um monte de homem meio careca, meio barbudo, meio bombado. E aí ela aí termina... Ela termina com o namor, ela encontra ele traindo ela no sofá e tal. E aí começa a conversar com a amiga, melhor amiga da protagonista, sempre doidinha, né, louca, louquinha. E a amiga fala assim, amiga, acho que você tem que ir no show conhecer o homem que você viu no aeroporto e tal. Vai ser incrível, vão procurar os ingressos. Só que aí Pentatonix, o maior hit do fim de ano, né, menina? Eu nunca vi um show esgotar tão rápido. Os cambistas tão como nesse momento. Uhum. E aí é que Sassi até comentou no nosso grupo que Cristina Milha acha um ingresso, né? Que ela poderia pôr um fim no filme aí mesmo. Que tá $2,000. E a amiga fala, menina, não consigo te emprestar isso aí não. Meu cartão tá todo estourado, não sei o quê. Vamos ter que pensar outra forma, Cristina. É, não tem dinheiro, realmente. E aí Cristina passa o resto do filme inteiro dizendo, paga o que for preciso, eu vou pagar tudo, vou achar esse ingresso. Eu nem vou tão longe. Na fala seguinte, aí se ela falar que não vai pagar os $4,000 que a mulher tá pedindo, ela fala assim, ah, mas tem esse programa aqui de concierge aqui. Que é muito mas caro. Mas é barato, não. E ela fala assim, paga o que tiver. Exato, não tem problema. Eu fiquei, ué. O que tá acontecendo? E aí ela conhece esse homem do concierge, né, que é o... Qual que é o nome do segundo homem? Ted. Tedzinho, tédio. E aí esse homem vai enfiar ela em altíssimas confusões, uhum, pra encontrar esse ingresso. Então eles ficam encontrando um casal hippie, vão numa boate de drag cantar juntos pra ganhar um concurso, aí Priyanka ganha deles, né, a grande drag racer do Canadá. E aí, gente, eu nem acho o filme ruim, eu acho bonitinho no fim das contas, só que ele é tão sem gracinha, porque ele se propõe assim, ele bege, é né? Ele é muito amiga, é o que Natal eu falei, bege. É um filme de pau mole esse filme. Uhum. Porque olha, gente, é tipo um filme chato que você fica... A mulher fica o tempo inteiro correndo atrás do show do Pentatonix. Já começa por aí, né? Pentatonix, tipo, gosto de umas coisas dele, não vou ser... Também. Cusão, né? Mas, gente, Pentatonix, né? Não, e o Pentatonix é muito chato nesse filme, gente, pelo amor de Deus. É, não, e vale dizer que tem várias cenas do Pentatonix conversando amenidades que, assim, é de uma naturalidade negativa, impressionante. Eles ficam falando, ai, quero não sei quantas toalhas brancas, ai, mas será que a Layla vai ficar com fulano, vai encontrar o James, ai, não sei o que. Eles estão acompanhando a história pelo Instagram, né, menino? Aham, uhum. E aí eles ficam, tipo, fazendo umas exigências e pedindo ingresso pra dar pra não sei quem. E a assessora dizendo, não tem mais ingresso, parem de exigir essas coisas de mim. Ai, gente, mas é muito sem gracinha. E tipo, não sei se a função era, a intenção era queimar a imagem da banda, porque pra mim funcionou, né? Que eles pareceram um bando de chatão. Uhum. Inclusive, hoje que a gente tá gravando, eles postaram um vídeo, porque a menina do grupo tá grávida, né? Eles postaram um vídeo. Aí eu lembrei, falei, ah, gente, vamos botar a Cristina Milha no substituto. Cristina Milha é cantora, né? Eu lembro que ela cantava no passado. Ela tinha uns hits. Qual hit? Eu lembro. Ah, menina, aí você quer saber de... Ela tem uma música com a Mel C, Things Will Never Be The Same. E agora ela vem aí como Laguerta, né, em Dexter, né? Sim, Cristina Milha. E aí, como Laguerta. Olha. É aqui, ó. Música. Ah, não, mas é desenho. Ó, vou não achar é a música de Cristina Milhotti aqui. Cristina Milhotti, não. É, Cristina Milha. É porque ela é Cristina, né? Por isso que a gente confunde, que ela é Cristina. Ah, Cristina. Não, Never Be The Same Again é com a Lisa. Tô confundindo. Com a Lisa do Lisa Blackpink? Do Blackpink? É. Ah, é? Não, garoto, é outra Lisa. Eu tô vendo aqui, Deep Low, de 2003. Ó. E tem também When You Look At Me. Famosa. Né? Sucessos. E tem a MPM. Vamos ver, ah, vamos ouvir uma música MPB. Da Cristina. Vamos. Aí cai a live. Qual que vocês querem? When You Look At Me, Deep Low ou a MPM? Deep Web. Pode ser Deep Low. Deep Low? Cadê Deep Low? Deep It Low. Cadê? Vamos ver. Um hit, né? Uhum. Bem silenciosa a música, achei. É, também achei. Achou, menino? Cristina Silêncio, né? Uhum. Só feita no sono. Gente, olha, é quase uma japonesa. Bem asiática. Nessa época, né? Não podia apropriação. Pois é, japonês. Tô chocando a tonelha deles, né? Rihanna? Why not let it? tá ela fazendo aquele negócio das Drake de cair com a perna. É, o Death Drop. E aí, senhores? Uma bosta, né, mãe? Eu achei o mesmo nível do filme. Ai, eu amo. Que ela podia ter cantado também, né? Cantando All I Want For Christmas Is You. Ela canta com ele, né, no palco das Drake. Ah, é verdade, mas não, eu pensei que era dublagem. Não, ela mesma. Pensei que era dublagem. E ele também cantou, mentira, eu tô inventando. Pode ser que mas seja. É isso, mas é isso que o Leandro falou, é muito água de chuchu esse filme. Muito, muito água de chuchu. Você fica assim, ah, tá bom então, né, menino? Bacana. E eu até compro o casal, assim, mas eles são... Tem uma hora que ele vai cozinhar, ela fala do braço dele, eu falo, ah, que bacana, mas né, não, não engaja. Eu também falaria do braço dele também. Porra. Ai, que ódio. Só vagabundos. Tudo puta e viado. Ah, é ótimo que quando ela encontra o James, né, que era o cara que ela tava atrás do cemitério, ela desiste, ela fala, ó, tem que ir atrás do Ted porque eu amo ele, não sei o que, blá, blá, e ele fica só calado quando vê ele tava indo pro show com outra mulher. Outra mulher. Ela ia tomar na cabeça, né, viado? Ela foi dar uma lacrada nele, né, e aí no final ela tava cagando pra ela. Tomou a anti-lacrada, o lacre do lacre. Uhum. O lacre reverso. O lacre reverso, exatamente. Lacre. Mas... Então vamos falar aí da última pauta desse programa, que aí sim o filme que é uma unanimidade entre nós desse elenco. Gostamos muito, né? Achamos uma graça. Que é Meu Eu do Futuro, né? My Old Ass. Filme aí do Prime Video, surpreendendo o Brasil, com a gloriosa e amada pelas lésbicas, né? Aubrey Plaza. Que agora só faz sapatão, né? Que agora é uma lésbica mesmo. Né? E também temos Cê vê, começou Stella. Tímida ali com o Christianzinho, né? Agora tá especializada. Assumiu pro Brasil. Mas ela é sapatão mesmo ou não? Não sei, tem que perguntar pra acho ela. Acho só simpatizante. Só o S. Só vibes. Ela viu que faz muito sucesso, né? A nova Regina Foda. Eu amo. E a gente tem Maisie Stella, né? Direto de Nashville. Uma querida. Aí. Menina, eu tava falando pro Sasser que quando ela apareceu no filme, eu falei, conheço a menina, mas não sei de onde. E aí a voz dela me lembrou da irmã, da Lenon, né? Lenon. Uhum. Menina, a voz tá igualzinha da irmã. Aí eu falei, tá igual, gente, o sorriso tá igual, é bizarro. Aí eu falei assim, não é possível que essa menina é ela, que ela tá muito diferente, não era assim. Aí depois eu falei, gente, é a irmã. Então ela era novinha, né? Ela era criancinha, né? No piloto de Nashville, viado, que ela é uma criancinha, sinhazinha, de óclinho. E ela é com um sapatones, parece, né? É, falaram que ela, né? É ela que tá namorando com a Billie Eilish? Ah, não, menina, é a Madison Beer. Parece que ela tá namorando com a Bella Ramsey. Bella Ramsey, exatamente, sabia que ela tava namorando com alguém. E no filme também a gente tem a Mad Ziegler, né, que era a dançarina da CIA. E o menino cancelado de Wandinha, né? O Percy Hines. E a sinopse desse filme é, cara, mais simples e impossível, né? A gente tem a Elliot, que... Eu amo que agora o filme tudo se passa no Canadá, né, gente? Pra economizar dinheiro. O filme tudo se passa no Canadá. E a gente tá nessa vibe de cidade que pessoas têm que se locomover de barco, né? No, na semana passada foi o Cadley, e agora esse aqui... Né? Sempre essa barra da movimentação de base. Ele deve ter comprado um combo lá do coisa que, do Canadá e aí jogou o filme tudo pra lá, né? E aí, menino, a Elliot, ela tá ali com seus 18 anos, tá prestes a sair de casa pra ir pra universidade sem olhar pra trás, né? Ela tem pai, a mãe, eles têm uma fazenda de quê? De blueberries? Uma coisa assim, não é? De umas frutinhas, né? Tem a fazenda da nossa frutinha. E aí ela tá lá curtindo com suas amigas e elas decidem tomar um chazinho de cogumelo pra poder a Lucy Crazy nessa última semana aí dela. E quando ela tá lá, vendo as amigas alucinar, né? Uma amiga dançando, a outra caindo. E aí, de repente, ela vê Aubrey Plaza. Plim! Aubrey Plaza tá ali. E Aubrey Plaza é ninguém mais, ninguém menos do que ela mesma, Elliot. No futuro. Ah, achei que era ela de Paris. Não. Cages. Com 39 anos. E elas começam a interagir né? Obviamente a Elliot tem muitos questionamentos de como ela vai ser no futuro, mas sempre. Porra, eu acho que a reação dela foi excelente, porque assim, você olha pra Aubrey Plaza, tem nada a ver com aquela garota. Tem nada, né? Igual. Uhum. Exatamente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu tenho que dizer que eu achei muito criativo isso de, tipo, a Aubrey Plaza realmente estava lá. Ela manda mensagem, elas se telefonam estando em timelines diferentes. Sim, achei bem legal. Achei legal porque eles não se preocupam em, meu Deus, vou criar uma super mitologia aqui. É tipo, uma se droga fala com a outra, o telefone funciona, e a Aubrey Plaza depois se droga pra voltar pra falar com ela no passado. E eu achei okay, super ok, assim, não questiono nada. Eu acho que porque não é a proposta do filme contar o porquê daquilo. Eu acho que o problema do filme é falar sobre, tipo, é outra mensagem que eles querem passar, né? A viagem no tempo, como acontece, aí não influencia nada. Exato, né? Eles não querem falar sobre viagem no tempo, é isso mesmo, Zanon. Eles não querem falar sobre viagem no tempo, eles querem falar sobre essa questão do crescimento, da evolução, das coisas que você faz que podem alterar totalmente o seu futuro, né? Uhum. E como você pode aprender com seus erros. Então, eu não senti em nenhum momento falta de... Ah, tá, por que que isso tá acontecendo? Tipo, foda-se. Eu acho que eu tava tão envolvido. A Elliot da Maisie é tão cativante, né? Porque ela é uma contradição inacreditável. Ela é essa menina que é super confiante, né, pra conseguir o que ela quer e tal, e ao mesmo tempo ela tem medo, ela não quer mostrar quem ela é, ama os pais, mas não dá muita confiança. Cara, aliás, a mãe dela é a cara da Carla Gugino, né, viado? Eu sim! Até achei que fosse. Sim, sim, sim. Né? E assim, eu acho que, cara, eu fiquei apaixonado por esse filme, fiquei muito cativado por ele. Uhum. Né? Fiquei muito cativado por ele, assim. De... É um filme gostoso de assistir, né? Que você quer ver, acompanhar, ver ela. Porque assim, ela chega, abre a plaza e fala assim: ah, você tem que curtir sua mãe, sua mãe, para de brigar com ela. E aí ela pergunta, eu falei, gente, a mãe vai morrer, né? E ela mesmo pergunta. Eu também achei. Sua mãe tá morta, aí a menina, cara, ela fala, tem que agradar a mamãe porque ela morreu. Ela, não, garota, para com isso, que drama é esse? Tá vivendo. E ela fala, né, a única coisa que a Elliot do futuro fala pra ela é: não se envolva com o Chad. Não se envolva com o Chad. Fuja de Chad como o diabo foge da cruz. Que aliás, Chad, eu passei o filme inteiro me perguntando se ele poderia ser bonito igual o moço cara de rato que a gente gosta do filme do Sinistra. Ah, tá, o Mike Feist. Isso, Mike Feist, que ele tem um carinho de rato parecido, mas aí eu cheguei à conclusão que não, que ele é só feio mesmo. Não, ele é só feio mesmo. Sim. E nesse filme, e aí é aquele sentimento conflitante, né? Porque você sabe que ele é um merdeiro enquanto pessoa física, né? Uhum. Mas o personagem é muito cativante. O personagem é muito... Ele quer... Ele realmente gosta dela e quer mostrar pra ela que ele gosta dela, né? Uhum. Sim. Eu acho que esse filme tem uma coisa muito boa, que não é retratado nos filmes, né? Que é a mulher sapatão que, sabe, se assumiu sapatão a vida inteira e aí ela descobre que ela é bi. É, tipo, entra em crise, né, por gostar de homem. É tipo a... ficou passada. A cura gay bi será reversa, né? Porque Inclusive porque ela tá lá pegando uma mulher direto em todo canto, nos barcos, na sala, não sei o quê, de repente começa a apaixonar por Chad. E aí fica perdidamente apaixonada por Chad, né? Menina, você vê o tanto que a gente tá condicionado. Quando a Uber Plaza fala assim, evita o Chad, a gente já tá esperando uma merda muito grande, né? Sim, e a gente fica, foge dela! Sai dele, de parte dele! Sai de perto dela, pelo amor de Deus! Não. Você e o primeiro encontro dela com ele é no lago, pelada. Eu achei que ele ia atacar ela ali mesmo, fiquei desesperado. Sim, e a gente fica o tempo inteiro, sai de perto dele! Não fala com ele! Ai, ai, ai! A gente fica lá... fazer o que a Uber Plaza mandou, né? Não deixar. E ela lá só cantando Justin Bieber com ele. Miada, essa cena do Justin Bieber é muito boa. É muito boa. E foi um momento pra ela poder usar a voz dela, né? Que é uma cantriz, né? Então foi tudo. Eu amo quando ela encontra a Uber Plaza primeiro, ela fala, ih, esses dentes separados aí, a Uber Plaza, ah, você não usa suas contenção, tô nessa barra agora de usar contenção, né? E aí depois ela fala, ah, mas aí a Uber Plaza fala que perdeu um dedinho, né? Com um negócio que ainda vai acontecer, pedia toda fodida. E ela, tá, mas e posso te dar um beijo? Aí ela fica assim, garoto, para de ser doido. Ah, você nunca pensou em se pegar, não sei o que. Eu falei, gente, maravilhoso. Porque ela faz uns questionamentos que a gente também faria assim, se tivesse. Uhum. Eu acho, sim, muito bom isso. Eu amo. Eu posso te beijar? Quê? É só pra saber como é me beijar. Eu amo. Eu amo. E eu amo muito. Eu fiquei assim, emocionadíssimo, né? Quando a gente descobre o porquê que ela não deveria se envolver com o Chad, né? Cara, essa cena é muito boa. Muito, muito, muito, muito boa. Até porque a Albrezinha tem chance de se despedir, né? Do seu namoro. A gente sabe que ela tá abraçando ele e me cortou o coração. Sim. E eu amo que ela tá abraçando ele todo emocionado e ele tá olhando pra ela, mas ela assim, tipo, o que tá acontecendo com que tá acontecendo com essa senhora, né? E ela apresenta a Aubrey como mesmo? Ela fala, minha prima fulana, não sei da onde. Meu tio, minha tia Reginaldo. Meu tio, é, ela fala, my uncle. É. Meu tio Reginaldo. E aí, eu nem sabia que existia um tio chamado Reginaldo. Ai. E você vê, eu acho esse filme também bem sem... Ele não tem grandes ápices e tal, né? Tipo, a gente poderia até dizer que ele é um filme bedinho, mas ele cria tão bem aquela coisa... Por exemplo, quando ela fica chateada que a fazenda vai ser vendida pelo pai, eu fiquei chateado, porque eu já tava apegado ali, mas nela que cresceu, passou a vida inteira. Exato! Eu também. E ela fala, não, mas eu tava ansiosa pra ir embora porque eu sabia que eu ia poder voltar a qualquer hora, agora não vai ter nada pra voltar. Agora não posso voltar. É. Uhum. Achei muito bom. Muito, muito, muito bom. E toda essa jornada dela aqui... Acaba que os conselhos que a Aubrey dá pra ela fazem com que ela reflita, né? Sobre o que ela sente, né? O que ela pensa. Porque ela sempre achou que, tipo... Ah, eu tô ali. Tanto que a gente vê a cena que ela tá se pegando com a menina e tá a família inteira esperando... Com um bolo de despedida pra ela. E ela não tá nem aí, foda-se, né? Uhum. E ela vai vendo como é importante com que ela esteja ali e faça parte dessa família. Quanto essa família se importa com ela. E ela forçando pra passar tempo com os irmãos. E eles assim, garoto, o que você tá fazendo? Menino, eu tomei um susto quando o mais novinho lá, o fã da Saoirse Ronan, ele tá com uma choker. E eu falei assim, ué, gente, mas ele é apaixonado pela Saoirse Ronan e quer ser a Saoirse Ronan. Né? Que do nada ele tá com uma choker. Eu falei, mas, gente, que moderno esse povo do Canadá. E tem o outro irmão que quer ser o dono da fazenda, né? Da bancada do agro. A bancada do agro é ótimo. Vai ser o nosso meia-bomba. Mas que também são queridos também, assim. É. Queridos demais, acho. A cena com a mãe, né, elas estão lá na varanda, né, e a mãe tá conversando com ela e tal. E ela fala, não, porque eu pensei, agora ela cresceu, ela vai embora, e eu nunca mais vou poder dar colo pra ela. E aí ela fala assim, ah, mas eu vou sempre precisar de colo. E aí ela senta no colo da mãe, gente, muito fofo. Bonitinho. Muito fofo. Eu gosto que é... Que a Aubrey volta no passado pra dar uma lição, né? Tipo, ah, é, você aproveita mais tua vida, que os momentos você vai ter. Porque ela volta meio que pra falar sobre isso, mas é sobre o Chad também, né? De, sim. De aproveitar a vida com ele e tudo, né? Mesmo inconscientemente, porque ela não quer que ela fique com ele. Mas também ela tem a despedida dela, né? No final de tudo. Uhum. Então é muito bonitinho, assim, o jeito. Não, que... e ela fala, ela passa o filme inteiro dizendo, ah, que você ainda é idiota, inconsequente, não sei o quê. E aí, no fim, a menina aí, Renazinha, dá um lacre reverso nela, né? Que fala assim, talvez você precise ser um pouco mais idiota em consequência também. Você tá aí toda sabe-tudo, toda fã de cinema iraniano na sua vida atual, mas você não aproveita mais as coisas. Você tá aí presa, achando que só porque você perdeu um amor, você nunca mais pode fazer nada na vida, não sei o que tal. Dá uma jantada nela. Foi um lacre cis. Lacrou. É, e eu não tava esperando absolutamente nada desse filme. Uhum. E vou ver um filme da Aubrey, né? Mas vamos lá. É, sendo que a Aubrey gravou a passação dela toda em uma diária, né? É. Ah, com certeza. Com certeza a gata gravou em uma diária. Ela falou, ih, acho que dá pra resolver tudo de uma vez aí, hein, menino? Acho que dá pra fazer. E ela tá ótima, Aubrey Plaza. Nesse filme eu nem... Né, que eu não sou maior fã da Aubrey Plaza, mas aqui eu achei ela ótima. Aqui eu achei ela ótima, real. Até ela não tentou ficar fazendo graça demais, né? É, e nem ficar fazendo cara de cu. Uhum, não foi perigótica. Que é o maior problema dela, ficar fazendo cara de cu. Mas uma grata surpresa, gente. Fiquei muito, muito feliz com The Old Ass. Inclusive, achei aqui um videozinho do Prime Video. Vou compartilhar com vocês pra gente assistir depois do programa, né? Achei querido demais. Se você ainda não assistiu, obviamente, provavelmente não deve ter assistido. É um filme porque, muito, né, querido Prime Video, mesmo. Né? É muito querido. Muito até querido. Botei lá meu review no Instagram, né? Sempre boto. E as meninas do meu trabalho assistiram e falaram: Edu, esse filme é muito fofo. Eu falei, gente... É muito, muito fofinho. Não é um filme que vai mudar a sua vida, mas que com certeza vai deixar seu coração quentinho por alguns minutos. Ele nem quer também, né? Mudar a vida. É. É, não é revolucionário, mas naquela uma hora e meia ali, né? Sim. É um filme que passa o seu tempo, ele tem a lição dele, que ele quer passar ali, tipo, aproveite seu tempo, viva com as pessoas que você gosta, não fica pensando no que você não tem, no que você pode ter. É, valoriza o que você tem e é isso. Eu acho muito bom, assim, esse filme que tem. É isso. Que não é tão pretencioso, assim. Que custou R$15 pra fazer. Aproveite o presente, né? Uhum. Porque o presente é um presente. Que ódio. Nossa. Meu Deus. Filosofei, tá? Um beijo a todos. Mas não é verdade? O presente é um presente. É, assim. É. Lacre. Lacrecis. Tá? Ai. Mas vamos então para comentários? Porque eles voltaram. Ó. Ó. O que uma prensa não faz, né, menino? O que um. Ó, pegou na chincha, né? É. O que o medo de ficar sem o logado no domingo não faz, né? E aí, os comentários voltaram. Vamos começar aqui então com o Gustavo Radamés, né? Que também vira e mexe estar aqui com a gente dizendo. Deixa eu já garantir o meu comentário dessa semana. Aí eu não entendi, né? Antes que a agenda do Zanon derrube a leitura do meu comentário. Riso, riso, riso, riso, riso, né? Não entendi. Eita. Como o Zanon se tornou culpado. Né? Do nada, tô aqui quieto na minha. Se tornou comentário. Meninis, vocês... Eu acho que é porque teve uma vez que a gente gravou quarta e aí as pessoas que comentaram na última hora não saíram do programa. Ah, é verdade. Mas da última vez não foi minha culpa, não, que foi quarta-feira. Na verdade, a gente gravou. Mas aí sempre põe a culpa em você. É. Foi terça-feira. Na terça. Eu não sei nem por que foi, você, né? Que você não podia num dia, eu não podia no outro, e aí ficou terça. Aí só eu que não boto banca nesse programa. Não, você é um reizinho. E ele bota aqui: meninos, vocês assistiram o filme A Substância? Gostaria dos 2 centavos de vocês. A gente precisa de mais tempo. Eu já vi. Eita! Mais tempo? Não, porque a gente já viu, então a gente precisa de mais tempo. Como a gente tá no final do programa. Ah, mais do que 2 segundos, né? Entendi. É... Mas uma bosta, viu? Menino, eu levo a frase que o Léo falou pra vida inteira pra esse filme. É um filme que não soube a hora de parar. Uhum. Exatamente. Eu falo, ele começa muito bem e aí ele perde a hora de acabar 8 vezes. Menina, e minha amiga Rafa Moura detestou o filme também. Ah, que bom. Ih, Rafa, ela não pode, rádio. Que ela é mulher. Do nada. Ela não pode detestar, ela é mulher. Entendeu? Ela tem que gostar. Uma amiga tava me falando assim, ah, mas eu acho a mensagem do filme muito boa. Eu falei, eu também acho, mas eu entendi ela, tipo assim, no começo, e aí o filme continuou martelando ela, dizendo assim, você não entendeu não? Pá, toma mais, toma. Arranca, sabe? Então. Uhum. É, eu também acho que ele não sabe a hora de parar. Mas eu achei um bom filme, apesar de tudo. Né? No frigir dos ovos, eu achei um bom filme. Sim. É bom, mas nem tanto. Mas a gente vai debater ele com mais profundidade, se não nos próximos, na nossa retrospectiva, né? Já que a substância marcou esse ano. Exatamente. E, gente, passando o episódio aqui de Good Doctor, né? Que é o spin-off da série que nunca existiu, com Lynette. Bom. Próximo comentário The de Marcos Good... The Good Lawyer. Good subornador de faculdade. Garoto. Ai, ai. Próximo comentário de Marcelinho Souza dizendo: amei muito a série da Agatha e do filho viado da Wanda. É uma delícia quando uma série dá pano pra manga pra discussão. A gente quase não falou de Agatha, né? Vamos dar mais uma comentada? Não é, menino? Foi um golinho, né? Só rapidinho. Um golinho. A série tem substância e substrato. Opa! Nossa! É inventiva, né, linda? E dá pra ter diversas leituras corretas das intenções do showrunner em cada plot. Quero aqui defender Jen, a Safe Queen, que vivia no lema Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Eu amo Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Eu amo. Ela que passou primeiro pela saída do primeiro desafio e ficou dentro do círculo de proteção do desafio da Alice. Aí vem o episódio da Lilia e ela quer deixar a velha passar primeiro. Coração. E a cena dela no final se libertando do feitiço foi bonita demais. Ah, acho que o caminho das bruxas foi feito pelo Billy no subterrâneo da cidade. Porque a Agatha sai do porão e Jennifer sai do meio do chão. Sem contar que aparece o metrô lá embaixo. E aí, muitas informações, né? Eu fiquei um pouco confuso, confesso. É, menina, assim, sobre a substância, uma coisa rápida que eu queria falar. Eu acho assim, a arte você pode interpretar do jeito que você quiser. Isso aí é... arte é abstrata, lindo, né? Mas assim, sim, que o diretor quis passar 300 mil mensagens, eu acho que já é um pouco demais. Acho que ele... Mas tá falando de a substância ou de Agatha? De substância. Ah, tá. Substância subtraída. Por quê? Porque ele, o Marcelo tava falando do que o diretor de Agatha queria passar, mano. Ah, então na Agatha, então beleza. Então eu que me confundi. Me desculpa, me perdoa aqui. Me perdi aqui. Próximo comentário de Henrique Simão. Tá? Que tá viajando, né? Tá viajando. Ele vai estar viajando depois desse programa sair. Léo, o Henrique tá viajando, ele tá com a mala pronta? Tô zoando. Garoto. Aí você pergunta pra ele no bar. Respeito do marido. Dizendo, só vim aqui defender From e toda Fromily. É isso, beijos. Beijo, Rick, boa viagem. Próximo comentário de Dani Araújo, né? A mãe presente nesse podcast aqui todas as semanas, dizendo: oi, pessoal. Adorei o logadinho com Érica. Ela arrasou. Amo as tiradas diretas dela. Agora vamos às pautas. Corte no tempo. A assistir com Alice. E acho que só ela e o diretor viram lógica nos absurdos desse filme. Ah, eu vi também. Tô com a Alice. Máquina do tempo largada no celeiro. Cara morrendo com um CD no pescoço. A menina falando pra todo mundo que é do futuro e todo mundo achando super normal. Enfim, uma coleção de pataquadas. Outra porcaria foi Não Se Mexa. Pelo amor de Deus, dava pra ter 20 minutos e tava ótimo. A melhor cena é o assassino no carro dizendo: ué, você não queria morrer agora há pouco? Mas no geral, uma grande porcaria. Por outro lado... É bom que Não Se Mexa foi tão hit que ninguém nunca mais falou, né? Depois daquela primeira semana. Tipo, morreu nos top nas vezes. Morreu. Não se mexeu mesmo. Uhum. Ficou paradinho. Paradinho. Por outro lado, uma série massa é Os Enviados. Não lembro se vocês já comentaram aqui. Top demais. E também a segunda temporada de A Diplomata. Comentem aí. Infelizmente, só eu assisto The Diplomat. Tá? Mas digo pra você que achei essa segunda temporada, apesar de só ter 6 episódios, fraca. Fraca. Muito fraca, confusa. A série só dá uma engrenada a partir do 4º episódio, quando a Alison Janney entra. É porque era pra aí ter ela... 8. Não era, pior que não era, era pra ter só 6 mesmo, né? É, quando a Alison Janney entra no final do 4º episódio, ela dá uma engrenada e aí melhor termina num nível bom. Mas ela é muito confusa, muito esquisita, cansativa demais. Mas a terceira vai salvar. Vai, agora, mas agora vai ter 8 episódios, né? Aí vai poder. Então, vai ser já mês que vem, né? Aham. E os enviados? Isso. Eu não faço ideia do que seja. Vamos pesquisar o que é os enviados aqui. Não faço será ideia. Que é, será que é sobre recebidinhos do correio? Os enviados somos nós. Adoro, nós somos viados. Ah, eu tô vendo aqui na Netflix. Dois padres, olha. Que entendem de medicina, ciência e direito, dedicam-se a investigar supostos milagres ocorridos em todo o mundo. Olha, Miguel Anjo Silvestre nos padres. Eu conheço esse homem de algum lugar, de onde é? É o Lito, de Sense8. Ah, Sense8. Ai, saudades. Dois padres não convencionais, será que eles se pegam? É caro. Porque Grace liberou, né, um padre que pega homem. Será-se? Mas é porque ele é pastor, o namorado do Schmidt. É, sim. Pastor. Tá? Pastor. É isso, triste pelos novos anúncios da CCXP, serem no dia que eu não vou. Enfim, beijos. Beijo, Dani. Obrigado pelo comentário. Próximo comentário de Amanda Aparecida, também tá aqui com a gente, sempre dizendo. Érica odiando 2025, que nem chegou ainda. Pra mim, a Agatha tava matando pra poder pegar poder e transferir pro menino, que claramente era doente. No dia que ele não quis fazer o golpe, ele tava tossindo e morreu durante a noite. Por gostar também da sensação do poder, ela seguiu fazendo o golpe, pra talvez um dia ter tanto poder que ia conseguir fazer ele voltar. Meu Deus, Erika acabando com o Tom Holland me tirou gargalhadas sinceras. Adorei que Agatha rendeu um cast próprio e 16 facadas infinitamente superior a Corte no Tempo. Aquele final não faz sentido nenhum. Bum. Concordo com você que aquele final não faz sentido nenhum, mas guarda na fanbase, tá? Próximo comentário do nosso jurídico, Mari Barbosa, dizendo: bom dia, queridos. No caso, boa noite, né? Que meia-noite 21. Boa noite, Itália. Boa noite, Itália. Nem na Itália ainda é bom dia, né? 4 da manhã, 3 da manhã. Venho por meio deste pedir desculpas por não ter enviado o comentário no episódio passado, por um lapso. Ah, esta que vos fala não apertou em enviar. E eu mesmo não fui enviado. Onde? Roubando o plano pro Levi, né? Juridiquês, eu amo juridiquês da Mari. eu amei muito a participação da diva Érica e quero ela fixa. Ela é fixa, fixa nos nossos corações. Ela é fixa no Erika Smotok, né? Que tem podcast todo dia. E no SED, e nos Seriadores. Sim. Né? Eu e o boy fomos ouvir os anteriores que falaram de Agatha. E chegou nesse final, eu ouvi sozinha, porque ficou gigante o bloco. Mas eu amei muito. Não esperava nada, nem planejava assistir. Mas lá no grupo não se falava em outra coisa. Érika é muito visionária. Agora na minha pauta está Shrinking. Vocês vão comentar? Beijo. Shrinking é outra série que só eu assisto, amiga, aqui desse elenco. Você não viu, não? Eu vi? Não vi, não. Acho que tinha visto. Acho que eu era Taylin que via. Mas quando acabar a temporada, acho que daqui umas... Ah, não, vão ser 12 episódios. Então daqui um mês, né, eu faço um resumão, tá bom? Faço um resumão. Próximo comentário aqui de Levi Ventura, dizendo: Érika! Amo! Chocado que NCIS é spin-off. Não sabia. Agora, ele ficou confuso também, né, menino? Cadê Menino Zanon pra falar de Agatha também? Mas ele tava, amigo. Eu tava, gente. Olha, eu tô sendo silenciado de novo. Eu não aguento mais nesse podcast. Mas tá sendo silenciado pelos próprios ouvintes que não tão ouvindo tua voz. Cadê tua voz, menino? Cadê tua voz? Eu sou a bicha muda. Eu gostei de Agatha. Nos primeiros episódios eu ainda tava bem na dúvida, mas da metade pro final eu só relaxei e segui sossegado, porque já tinha minhas expectativas preparadas e elas foram atendidas. Por essa descrição que o Sasser deu sobre a série da Candelária, também concordei que o melhor seria que fosse um filme. Até animaria a ver. Que isso, um filme? Até fiquei interessado nesse corte no tempo. Senti falta do comentário semanal de Drag Race Around the World. Mas entendo que escolhas precisam ser feitas. Menina Érika. Mas voltou. Hoje falamos de Down Under, falamos de UK. Voltou o nosso bloquinho de Drag Race. Que nós somos muito draggers, muito racers, né? Somos muito bafo. Menina Érika, bom ter você por aqui. Volte sempre. Já dissemos que ela pode voltar sempre que ela quiser. Sempre que ela achar que quer, ela manda uma mensagem pra mim falando assim: quero gravar sobre. E a gente traz ela aqui, a maior que temos. Que mais temos aqui? Comentários. O Spotify mudou de novo as coisas tudo, né? Que agora é Spotify for Creators. Todo dia. Um rebrand. Que ódio, cara. E o pior é que eles mudam o aplicativo, né? Não é só o suficiente mudar o negócio. Eles mudam o aplicativo. Comentário aqui de Raíssa Vaz Mendes dizendo: estava ouvindo meio dormindinho, de luz apagada. E do nada um... Ah, o ET. Eu amo. Próximo comentário de Felipe Gonçalves, também um querido, que também está sempre com a gente aqui, dizendo: passando nos 45 do segundo tempo para deixar meu comentário. Amei o blocão do Iago. Corri para assistir os últimos episódios só para poder ouvir tranquilo e sem spoiler. Jamais errou. Próximo comentário de Diogo Almeida, dizendo: logado, alegria de minhas quartas. É a primeira vez que comento. Olha, bem-vindo, Diogo. Bem-vinde. Bem-vinde. Fica à vontade. Pode comentar sempre que quiser. É a primeira vez que comento, mas comecei a acompanhar desde o episódio especial da série dos X-Men e maratonei até os episódios do ano passado. Vocês têm uma química incrível e é sempre um deleite ouvi-los, mesmo quando não vejo o conteúdo da pauta. Ah, que querido você, Joe. Amei, Joe. Seja muito bem-vindo, espero que você continue se divertindo todas as semanas aqui, né? E fica tranquilo nessa questão de não saber a pauta, é o que faz as pessoas felizes. Em geral, não ouvir a pauta. Às vezes até a pauta. Gente não sabe a pauta, só o Edu. Então. Cara. Às vezes nem Edu, né? Tipo, quando a gente comenta Secret Agent. É verdade. É verdade. Aliás, menino, falar pra você que saiu outra série aí, BL Americana Vertical. Ai, gente, eu não aguento mais você e a Andressa. Cada hora vocês me inventam uma coisa pra ver dessas coisas de BL e GL. Gente, mas essa aí eu fiquei chocado com a premissa. Qual é a premissa? O nome é The Mafia's Obsession. E aí a premissa é a seguinte. Tem um menino, o Afonso, né, que aquele aplicativo Dramabox traduz como Augusto, ou é o contrário, Augusto vira Afonso. E tem o tal do Pietro, que é o mafioso, que o nome em português é Peniel. Peniel. E aí, menino, o plot é que Peniel, há muitos anos, obrigou a irmã de Afonso a casar com ele, porque você não sei quem da família tal, porque ia juntar as fortunas com a família da máfia, né? E aí Afonso, pra salvar sua irmã, diz, não, a cláusula diz que tem que ser alguém na nossa família, então eu vou casar com o Peniel. E aí fica esse homem da máfia casado com um homem, e Afonso com um homem, fica todo mundo zoando eles, aí eles começam a se comer. Gente, são as cenas assim, baixaria. Eu amo. Eu já tô pegando... O Dailymotion tinha apagado tudo, mas eu já achei um vídeo e já vou pegar tudo de novo pra ver. É isso. Eu amo. A gente não aguenta mais essa coisa. Falando isso, tem que fazer atualização Lingorn, né? Não tenho nenhuma, né? Ah, Lingorn não. Precisa avisar, porque não rendeu. O Google pede, né? Enfraquecendo a nação Lingorn. Ah, eu vi uns vídeos da Andresa colocando coisas que elas lá, elas de se... Assistindo o jogo junto, sei lá, fazendo o quê. Ah, elas foram baixinhas. Mas você parou a série? Não. Já acabou, menina. São 8 episódios só. Ah, você assistiu o Lingorn inteira. É, assisti. Menino, eu fiquei sabendo. O que, que eu tava falando? Elas foram pra China. A Andressa tava me contando esse plot, né? Tem que até atualizar os fãs, né? Do casal. Elas foram pra China pro evento e a China é homofóbica. Elas não podem participar de evento junto. Tem que ser separada. Tem que ser tudo. Lesbofóbica. E aí depois no final elas chegaram se abraçando, falaram, ai, saudades, amiga, tal, deixa eu passar o grego e tal. Beijos, né? Eu amo. Chaperone não tem nenhuma atualização também. Acho que nenhum, tem mais nenhuma sapatão, né? Que eu tô deixando passar. Chaperone. A você mesmo, no caso. Não, porque tem que atualizar toda semana. Lingorn e Chaperone, duas sapatões. Sim. Ah, menino, não falamos aí que Chad Michael Murray falou que deseja toda a sorte, né? Pra continuação de One Tree Hill. Não falou pra participar, não, mas falou, quero que tenha. É isso. Desejo sucesso, sorte. Né? Isso. É. Se precisarem de ajuda, espero que consigam. Próximo comentário aqui, né, de Alice, né, a filha de Dani, dizendo, oi, é Alice, meu Spotify está com problemas e a Mariana não arruma. Mariana é a irmã mais velha dela, né? Adoro. E a Mariana não arruma. Poderiam pedir para ela, por favor? Mariana, Mariana também escuta? Mariana escuta, Mariana também escuta. Mariana, arruma aí. A feminina Spotify da Alice, toda, cara. Vai ser traumatizada, a gente vai ser assunto da psicóloga dessas crianças. Não, a gente na verdade tá fazendo um serviço, que a gente ajuda, a gente leva um biscoito, uma coisa. Dá um biscoito. Aí, Edu, a nossa Jojo todinho. Mas falando de corte no tempo, adorei o filme, nem vi o tempo passar. Sobre a máquina do celeiro, é simples. O assassino demorou 20 anos para construir e escolheu o celeiro, porque sabia que ia ser a última morte lá. Olha, ficou fácil, ficando fácil para ir e voltar. Agora, a menina vivendo felizes para sempre, sem documento e todo mundo sabendo que ela veio do futuro, isso foi forçado. Beijo e já estou com a mala pronta pra CCXP. Menino, mas qual que é a idade de Alice mesmo? A Alice, eu acho que tem 9, 10. Precoce que ela já tá questionando se a menina tem documento. Um hit. Né, loura aí. Eu não sabia nem o que era documento quando eu tinha 9 anos de idade. Fala pra mãe levar ela no soletrando lá pra você dar aquela sensação gênio e tudo. Eu amo. Agora é pequenos gênios, né? É, pequenos. E aí, né, a Alice já tá de malas prontas pra se XP. Daqui menos de 20 dias, né? Tá chegando, super rapidinho. Nossa, menina, é mesmo. E eu não comprei minha camisa. Eu preciso de uma camiseta nerd. Vai sem camiseta, vai pelar. Vai sem, é. Ah, minha, vou com minhas tetas pra fora. Eu achei que ele ia falar, não comprei esses XP. Vai com a orelona marcando. Eu comprei. Já até chegou, já. Né? Próximo comentário de Thiago Duarte, também tá sempre com a gente aqui, todas as semanas, dizendo: peço desculpas pelo vacilo de não ter comentado mais. Ai, fui moleque, fui garoto. Que episódio delícia. E a duração, então, nossa, carinha apaixonada. Corte no tempo menor que 16 facadas. É um filme ok. Agatha foi bem delicinha de acompanhar. Mais um episódio incrível do Eric Smalltalk com convidados. Que? Vocês são demais. Coração azul. Ai, ai, que ódio. Próximo comentário de Wendell Jr. Também tá com a gente aqui toda semana, tá lá no nosso grupo. Se você não entrou no nosso grupo, entra no nosso grupo no Telegram, tá? Tem o link aqui no post dizendo. É, não vou te informar noite sobre o show do Kini, mas... Mas sobretudo o resto vão. Uhum. Todos os esportes. Mas é porque você cometeu um erro grave. Agora eu vou botar a culpa em você. Se você tivesse pedido a Nath pra te avisar, você não teria perdido. Mas eu não sabia nem que existia chance. Eu não estou acompanhando o mundo pop. Você não teria perdido, que a Nath com certeza teria avisado. Que a Nath é muito boa nisso. Nath, a única pessoa que poderia me salvar pra ver o Kini. Eu estaria em São Paulo desde agora até se suspeito, porque... Não é? Morando lá, quase, praticamente. É. Wendell Jr., boa noite, meninos. Vim aqui comentar a participação icônica da Erika Ribeiro. Desde suas opiniões on point sobre a Agatha, o estado atual da DC e Marvel, os comentários sobre as notícias e amenidades e sua confusão sobre disclaimer. Adorei tudo. Gente, eu contei esse plot pro Henrique da Erika dizendo que achou que disclaimer era um aviso. Aí o Henrique falou a mesma coisa que eu. Ué, mas ela achou que era um aviso de 20 e tantos minutos. Vai saber, né, menina? A gente tem como aviso. Próximo comentário de Lucas Tinoco, que também tá com a gente lá no nosso grupo, dizendo: comentando para desbloquear o episódio. KKKKKKKKK. Beijos, Érica, sempre icônica. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá lá no nosso grupo, também. Rainhazinha, dizendo: Érica, a melhor que temos. Selmara Trindade, morri de rir com a Érica falando sobre pegar a véia pra ser a Pantera Negra. O pior que sempre achei... Denzel, né, menino? Denzel pode ser o Pantera Negra, agora que Denzel falou que Ryan Coogler tá escrevendo um papel pra ele. Tá, né, depois de Pantera 3. Menina, você viu que Denzel tava revoltado no negócio de Gladiador? Com o quê? Porque cortaram a cena do beijo, né? É, que ele falou que ele deu o maior beijão e cortaram. E falou, covardes, canalha. Beijão. Nossa, de viado? É, porque ele deu um beijo no cara e depois mata o cara no filme, né? Aí falou, cortaram o beijo, que é sobre o bagulho lá que ele tava falando. GLBTs. Né? E ele ainda deu outro lacre essa semana, né? Que Gladiador foi ser apresentado lá em Londres. E o Rei Charles foi, né? E aí chamaram, que ele ignorou, velho. Chamaram o Denzel pra entrar, pra tirar foto com o Rei Charles, né? E ele falou assim, não vou entrar. Vou ficar aqui com os fãs e atendê-los. Falou, não sou obrigado. É, beijo na alma. Rei de quem, né? É isso. Próximo comentário. Ele falou assim, meus fãs rainhas, Rei Charles, Nadinha. Nadinha. A Selmara diz, o pior é que sempre achei que ia ser uma coisa muito interessante. Ou então colocar a Lupita pra ser a nova Pantera Negra. Vingadores 60+, vem aí. E como esse é um podcast democrático, né, a gente traz todos os comentários mesmo. O próximo comentário é de Afonso Lopes, dizendo, que convidada insuportável. Gente. Ela está totalmente fora do clima de vocês, só fica reclamando e gritando por qualquer coisa. Gente, do nada. Do nada. É, aqui a gente é assim, a gente agrada todo mundo. ou não agrada todo ninguém, né? Ah, nesse caso a gente não tava agradando, mas tudo bem. Achei desnecessário falar isso do Zanon. Ah, nossa, sobre essa bombaia. Próximo comentário de Felipe Leite dizendo, entre aspas, é que você não é gay, Érica. As ideias, foi a que eu morri. Érica tava questionando alguma coisa da série que a pessoa se submetia, tipo quem ia fazer isso? Aí eu falei, é que você não é gay, porque os gays se submetem. Eles vão na casa e falam aqui que eu vou morrer e continuam lá pra mamar. Exato. Menino, depois que eu vi o comentário de uma pessoa, não sei quem foi, mas uma pessoa dizendo que todo medo de uma mulher é o sonho de um gay, nunca mais na vida foi assim. Que ódio. Olha. Próximo comentário de Vini Castro, também tá lá no grupo, é de Brasília, como Leózio, dizendo: amei a Ericazinha. Sempre rende muito, antagonista demais. Oh. Amei o final de A Gatinha, porque foi um bom final para uma série Arroz com Feijão. Não vi nada da pauta, mas me deu vontade de assistir a série dos Aliens. Leózio não recomendo, mas eu recomendo. Ah, credo. E eu já disse que amo os apelidos, mas juro que vocês tinham nomeado Boca Murcha para outra pessoa, além de Boca Murcha. Será? Não, é o próprio Boca Murcha. Boca Murcha é sempre Boca Murcha. Uma vez Boca Murcha, pra sempre Boca Murcha. É, porque a Meredith também é Boca Murcha, a senhora Boca Murcha, né? Mas o Boca Murcha oficial é Boca. É. Scott Speedman. Quem que deu Boca Murcha? Foi o Du? Sassa. Ai, a gente tem muitos nomes icônicos, né? Inclusive a gente falou durante o final de semana, né, do D23, que só que você tem Dr. Cobalto, Dr. Coxinha, Doutora Sidecut. Sinistrada. Sinistrada. Meu único mérito é o Dr. Coxinha, o resto no... O Sidecut acho que foi o Léo, não foi? Acho que foi o Sassi também. Fui eu. Doutora Sidecut, Maria Edith. Eu tenho muito orgulho de Dr. Cobalto. Doutor Cobalto foi o Léo que criou. Maravilhoso. Doutora Sidecut é muito bom. Não, mas o meu favorito realmente é Dr. Cobalto. Acho que o Dr. Cobalto é melhor. Não, é porque combina com a personalidade, né? Sim, porque tem um background, né? Tem um. Ah, eu acho que o meu favorito também é seu Pompeu. Gosto do seu Pompeu. Maravilhoso. E quem criou foi o Bush da Catherine Hyde, né? Exato. Eu amo. Próximo comentário de OEA, dizendo: eu vi esse filme do Polidense com a minha mãe. O pai é um incompetente, mas eu meio que entendo ele. A filha é insuportável. Essa tonhona não consegue nem pegar a mala com as roupas de apresentação. Essa piranha ainda grita com a mãe. Queria que o bigodinho desse um murro nessa... Meu Deus! Nessa... Gente. O filho é outro chato e tongo. 10 anos já e come glúten sabendo que isso vai fazer a barriga dele ficar dura de cocô. Fiquei com pena da mãe e achei que o pai não teve responsabilidade afetiva com a amante. Responsabilidade afetiva com a amante é muito bom, gente. É muito bom. Ah, a gente não te merece, é. Muito obrigado por estar aqui todas as semanas com a gente. Bosta. Ai, que ódio. Ai, ai. Ai, próximo comentário de Janaína Muniz, dizendo: oi, gente, finalmente descobri como se comenta no Spotify. KKKKKKKK. Hashtag idosa. Adorei o logado, mesmo sem assistir nenhuma série. KKKKKKKK. Só queria dizer que achei interessante esse corte no tempo, hein? Vou assistir. Ah, e também queria pedir pra Zanon, que é Lingormer agora, que assista Gap The Series. Ah, já ouvi falar disso aí também. Que é a pioneira das séries GLS tailandesa. Aliás, as séries tailandesas não seguem as tropes de lésbica morrendo ou casando com um homem no final. Que bom, né? Graças a Deus. Eu mandei pro Zanon uma imagem que eu vi no Twitter, né? Um vídeo de uma série que a gente não sabe de onde é, né? Se é tailandesa, se é coreana, a gente não sabe de onde é. Que eram os menininhos lá, o menino falando, mostrando pro amiguinho dele a rola. E ele falando assim: ah, que você tá me mostrando essa rola? Aí ele falou: ih, parece que você nunca viu. É, mas agora tá grande, né? Menininho, como diz o Léo, menininho, tipo, tem 20 e poucos anos. Tá? É, são jovens. São jovens. E último comentário da noite, Vladiane Rodrigues, também um grande ícone, está aqui com a gente sempre, todas as semanas, dizendo: programa com Érica é sempre foda. E pelo amor de Deus, vocês comentem, porque eu não posso ficar sem o meu logadinho. Coração. Não posso ficar sem você. Ô, Sassi, eu mandei pra você pesando na DM no Instagram a propaganda de The Mafia's Obsession. Aí, se possível, eu quero que você só dê um preview pras pessoas da pegação que já tá rolando loucamente nessa. Deixa eu ver aqui. Nessa coisa. Meu Instagrelo. Que é assim, uma seducência, um negócio. O mafioso querendo fazer o outro sentir prazer na noite de núpcias. I'm a man. You sure do you want this? Can we wait? This is legal. E o mafioso é um loirão. Todo tatuado. All wedding night. Eita, encostou o bigodão. É. E aí fica sensualizando, fazendo flexão em cima do outro. Que loucura. The Mafia's Obsession, Drama Box. Ele pergunta, eu te assusto? É, série da Drag Box. Ai, que inferno. As mãezinhas, né? Mãezinhas evangélicas. Drags conservadoras. Gente, eu não tô aguentando ainda que o cara não teve responsabilidade afetiva com a amante. Com a amante. Só porque as pessoas costumam dizer que a amante não tem lar, né? Ó, mandei outra agora que começa com o mafioso botando o dedo do outro na boca, encostando ele na parede e indo lá lubrificar o homem. Nossa, peraí. É pesadíssimo. Eita tá porra! É, você tá achando que é só o da agente secreto que era PG-13? Gente. Nossa, mas esse mafioso é um sabor, hein? Uhum. Peniel, né? Peniel. Ai, gente, não aguento. Eu não aguento o negócio traduzir pro Brasil Pietro pra Peniel e Afonso pra Augusto, Augusto pra Afonso. Que é tipo dois nomes brasileiros, né? Não, Peniel. Augusto. Ai, ai. Mas vamos então para merchans e despedidas, então, desse belíssimo podcast. Já? Lembrando que, né? A partir de agora, né, a lei foi instaurada, você só vai ter acesso ao próximo podcast se os comentários chegarem. Se o comentário não chegar, a gente grava o podcast e guarda ele. Guarda na fanbase. É isso. É, tipo, sairia domingo, teve menos comentários do que essa edição aqui, aí fica pra segunda. Aí o outro, se demorar, tiver menos ainda, fica pra quarta. É, não, eu ainda penso em mandar só pras pessoas que comentarem. Ainda posso fazer Amo. Isso. Amo! Ai, adoro. É, então, né? Site e também no Spotify. Você pode deixar comentários lá. E a gente faz questão de ler todos eles aqui pra vocês, tá bom? E se quiser apadrinhar no patreon.com, a partir da menor cotinha, né? Você pode apadrinhar esse podcast maravilhoso, incrível. Então vamos para merchans e despedidas, começando com ele, Márcio Zanon, o cara da Malhação. Menino, mesma coisa de sempre, tá? Twitter, Instagram, arroba com o Zanon. Vou lá falando menos do que eu já falava. E é isso, tô cansado. Tô cansada. Estamos idosas, né, amiga? Mas pelo menos amanhã é feriado. Bom. Nossa, nem me fala. Graças a Deus, eu dormi tanto, gente. Vai ser incrível. E você, Leozinho? O que você tem de merchandising e despedidas pra gente aí? Ah, menino, não tem nada não. Vamos lá no seriador. Ninguém comentou o Halloween de seriadores também. Mentira, algumas pessoas comentaram. Mas foram poucas, achei que, né? Ó, o servidor já resolvemos. Os episódios que vocês estavam sem conseguir ouvir fora do Spotify, Podcast Addict e The Apple Things já estão rolando, já estão trocados. E teremos aí o especial com o Camis para fechar nosso ano corrente, né? Mas ainda vai demorar um pouquinho, porque o nosso editor tá lento, né? O ritmo não é mais o mesmo, gente, quando a gente tá chegando perto dos 40, mas vai rolar. E porque o programa especial tem que ser, né? Exato. Caprichado, vai ter flashbacks e tudo. Ai, amo. E aí, amo. Acompanha também meu processo de escrita lá do novo livro, que também não sei quando vai sair, no Blue Sky, né? No Leozio, @.bluesky.hotspot. Não sei o que. Perfeito. E seus coisas, né? Seus vídeos agora, que você posta vídeos. Ah, tô aí fazendo Reels, né? Pra divulgar meus livros da forma mais cafona possível. Ah, eu tô amando, só posso dizer. Eu tô adorando. E vou estar engajando. Amo. Eu tô amando. Eu postei no TikTok esses dias, falei pro Sassi, o perrengue que eu passei, porque eu sou uma velha que não sabe usar TikTok, né? Aí falei pro Sassi, entrei lá, fui gravar um vídeo pra pôr nos rascunhos do Blano Baba Baby. Já tá no ar o Reels disso, inclusive. E aí eu postei no story sem querer, porque eu não sabia como que ia pra lá. E aí depois eu não sabia apagar. E eu fiquei, gente, minha primeira postagem dessa caralha vai ser um negócio do Blano Baba Baby sem contexto nenhum. E aí eu consegui apagar depois de muito tempo, mas passa muita raiva no TikTok. Pensa, Deus. Ai, eu amo. Apenas amo, só que eu posso dizer pra vocês. Mas o bom é que tá versões diferentes, né? Como o TikTok não aceita as músicas que eu boto no Instagram, eu tenho que fazer outros pra botar no TikTok. Exato. Eu acho que a gente precisa de um amigo jovem. A gente precisa de um amigo jovem nessa rodinha, porque só três velhas tá foda. Tá bem complexo. Ai, amiga, nem fala. Vamos fazer um logado project, tipo o Glee Project. Encontrar um novo integrante. O quarto milkshake. Um novinho. Né? É sério? Ai, ai. Ah, é, mas ela já é milkshaker. Mas ela é jovem, né? Sim. Ela mexe jovem tudo, senhora, né? Mais jovem que nós. Mais jovem que nós. Ai, ai. Mas então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Não beijo o Arca de Noé. Ah, é, a gente nua, né? Gente, tenha responsabilidade afetiva com as suas amantes. Por favor. Eu amo. Your plates are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open. Just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Something I only wanted to be part of.